É de lançar um arrepio pela espinha abaixo e Nuno Perlouro, certamente um dos momentos mais emocionantes no contexto recente do desporto português. Adeptos nas bancadas, escutando e entoando a portuguesa neste momento de Portugalidade. É um momento de facto arrepiante, pele de galinha sentida por todos nós. Ouviu-se a portuguesa a ser cantada nas bancadas. Vi cascóis ao alto, ali uma bandeira da Madeira também e duas tarjas nos topos do estádio a dizerem Nação Valente e Imortal. Vítor Martins, vamos lá concluir a tua ideia. Tivemos a cerimónia protocolar dos hinos. Daqui a instantes vamos ter o pontapé de saída neste Portugal-Espanha. Passava então para a linha do meio-campo e daqui para a frente, se porventura na defensiva e na baliza, tal como o Luís Cristóvão já referiu, há poucas dúvidas que Cancelo, Pepe e Rafael Guerreiro, pelo menos num espaço curto, serão evidentemente titulares. Daqui para a frente penso que provavelmente só Cristiano Ronaldo fará parte do 11 na próxima dupla jornada frente à França e Suécia. Creio que, apesar de termos um meio campo forte por parte da equipa portuguesa e uma frente de ataque também alargada e forte, creio que dos seis homens que ficam à frente do Rui Patrício e do quarteto defensivo, provavelmente, como referi, só Cristiano Ronaldo será titular no próximo jogo. Ou seja, o meio campo será completamente diferenciado, provavelmente com as entradas de Danilo, William Carvalho e Bruno Fernandes, como é óbvio, e depois na frente de ataque Cristiano Ronaldo terá a parceria certamente de Bernardo Silva e muito provavelmente ou de João Félix ou de Jota, mas creio que Trincão e André Silva não farão parte desse 11. Portanto, meio campo a 3 de Portugal, a responder ao meio campo a 4 da Espanha. Creio que Portugal pelo lado direito dará largura e profundidade com os dois homens que se encontram na linha, Trincão mais à frente de João Cancelo. Do lado esquerdo, creio que Cristiano Ronaldo terá liberdade para percorrer todo o campo e será Guerreiro a dar a profundidade e a largura com as devidas compensações, hora de João Moutinho, hora de Renato Sanches. Obrigado, Vítor. Tudo a postos para o início da partida no estádio de Alvalade. Portugal, Nuno Perlouro, vai atacar na primeira parte na direção da baliza sul. Na direção da baliza sul, na baliza Vítor Damas, Portugal que equipa com o equipamento tradicional, com camisola vermelha, calção verde, meia vermelha, já a Espanha totalmente de branco. Apita o árbitro Paolo Valéria, arranca o encontro de preparação entre Portugal e Espanha, duas equipas focadas na segunda ronda de compromissos da Liga das Nações. Aí está a bola a chegar até a grande área de Portugal com o Rui Patrício tentando esticar na esquerda na direção de Rafael Guerreiro, pressionado por Moreno. A bola bate ainda em Sérgio Roberto, tenta progredir Portugal, consegue interceptar Diego Llorente no atraso para Kepa Arrizabalaga. O guarda-redes do Chelsea já perdeu a titularidade nos Blues e hoje tem um voto de confiança para o técnico Luís Henrique hoje nesta partida frente a Portugal. Aí está o homem de quem se fala, Kepa Arrizabalaga, o guarda-redes de 26 anos, colocando a bola fora da grande área na direção de Eric Garcia, bem no central do City, agora é companheiro de Rubem Dias nos Citizens, esticando no corredor a bola para a esquerda para Sérgio Reguilón. Lá vem o lateral do Tottenham de José Mourinho, entregando em Sérgio Busquets, este mais para trás para Eric Garcia, tenta adiantar para Ceballos, a devolução para Garcia, coloca na esquerda na direção de Sérgio o Reguilón, tentava fazer a bola chegar até a Dani Olmo. João Cancelo abalrou ao jogador espanhol, mas vai dar lançamento ao árbitro. Lançamento para a equipa de Espanha, vai ser arremesso para o lateral esquerdo de La Roja. Aí está a posse de bola para a seleção espanhola com Eric Garcia no atraso para Kepa. Aí está o camisola 13, o guarda-redes da Roja, adiantando para Diego Llorente. Aí vem o central contratado pelo Leeds United da Real Sociedad, entregando em Sérgio Roberto. Adianta mais na meia-direita para Dani Ceballos, tenta desembaraçar-se de um adversário, tenta a Espanha assentar o seu jogo de posse e de circulação de bola. O esférico para Eric Garcia. Lá vem o central, vai ultrapassar a linha divisória com a pressão de Renato Sanches. A bola chega até Gerard Moreno para Dani Olmo. Que belo toque. Aí está Dani Olmo a captar. Bola na quina da área, o pontapé na grande área. Moreno já passou, vai ser o primeiro. Grande intervenção do Patrício. Ainda o pontapé de ressaca de Sérgio Busquets para a bancada, mas com Ruben Semedo, Nuno Perlouro a deixar passar Gerard Moreno. É uma autêntica autoestrada ali no reduto defensivo de Portugal e depois uma mancha amarela. Patrício a encher a baliza, está equipado de amarelo e a evitar o primeiro da partida. Grande oportunidade para a seleção espanhola. Ora bem, Vítor Martins, vou já a ti. Falavas da expectativa da estreia de Rubén Semedo. a claudicar agora nesta situação em que Canales e Dani Olmo fizeram o que quiseram no balcão da área de Portugal e depois Gerard Moreno também passou como quis pelo central do Olympiacos. Sim, sobretudo Ruben Semedo não foi eficiente na aproximação, no encurtamento de espaço e depois foi pouco agressivo quando tentou cortar a bola e permitiu que Gerard Moreno tivesse conquistado a bola com a anca e permitisse a Rui Patrício a boa primeira intervenção. Claudicou de facto nesta primeira intervenção, Ruben Semedo, eu diria que natural, mas perigosa, natural porque a ansiedade do jogador pela sua estreia pela seleção acaba por lhe, se calhar, bloquear um bocadinho o raciocínio. Não, sem dúvida, de facto, para já vai ter de se tornar confortável na sua posição. Ele está a jogar no centro-esquerda da defensiva de Portugal, neste 11 escalado a pôr Fernando Santos. A bola para Rui Patrício, tenta dar truco à seleção portuguesa. Outra vez a esticar no corredor na direção do pequenino Rafael Guerreiro. A bola sai com muita altura, é lançamento para a seleção espanhola à direita. Lançamento para Garcia. Garcia arremessando na direção do Sérgio Busquets. No atraso para Diego Llorente. Salta-lhe à pressão Francisco Trincão. Vai muito voraz na pressão ao jogador espanhol que atrasa para Kepa. Coloca a bola fora da grande área. Já para a subida no terreno de Reguilón. Entre linhas encontra Sérgio Canales. É bom de bola ao médio do Betis. A bola para Dani Olmo. Aí está o jogador do Leipzig da Alemanha. Atrasando para Reguilón. Varia para uma zona mais desinflacionada. Capta no grande círculo. Aí está Diego Llorente. Movimentando a bola de pé canhoto para o corredor direito na direção agora também de Sérgio Roberto. A tentar adiantar para Rodrigo Moreno. A bola entra em Busquets. Aí está o médio do Barcelona no atraso para Diego Llorente. Com espaço para a transição, a seleção espanhola, a equipa de Luís Henrique, capta Canales, invade o meio campo de Portugal, sobre a meia esquerda, encosta no corredor. A bola para Reguilón, devolvendo a gentileza para Canales. Outra vez para Reguilón. Agora com a pressão de Renato Sanches, a atrasar a bola para o seu setor mais recuado, onde recolhe Eric Garcia, dando jogável para Diego Llorente. Já dentro do meio campo defensivo da seleção portuguesa, aí vem Espanha. Sérgio Roberto mete-se em apuros. Não vai passar agora também Francisco Trincão. Ganha na raça Sérgio Roberto, adianta a bola para Gerard Moreno, lá vem o canhoto, vai ter de puxar a bola para o seu pé esquerdo, percebe bem isso Pepe, mas liberta-se a Espanha, atenção a Sérgio Roberto, na grande área Dani Olmo, cruzou, falhou, interseção à boca da baliza, porque não morava lá ninguém, foi o que valeu, Nuno. Foi o que valeu, grande oportunidade, mais uma para a Espanha, Dani Olmo ali na meia, a direita do ataque da seleção espanhola, junto à pequena área, a rematar, cruzado, não apareceu ninguém ao segundo posto, mas fica mais um aviso da seleção espanhola. Fica mais um aviso e a Luís Cristóvão, não se pode dizer que Portugal não saiba como é que joga a Espanha. Este é o futebol de posse no início da construção, mas depois a explosão na transição, muito rápida e para já causar muitos problemas à equipa das esquinas. Até porque tendo Ceballos e Canales no meio campo e depois Dani Olmo, Rodrigo e Gerard Moreno na frente, é realmente uma equipa de enorme mobilidade. Com uma nota, Pepe tem jogado pela esquerda na dupla de centrais do Porto e Ruben Semedo joga pela direita na dupla de centrais do Olympiacos. Curiosamente, hoje têm as suas posições invertidas. Porquê? Era uma boa pergunta para a conferência de imprensa, logo no final do jogo. Luís, permite-me só dizer que com o Ruben Dias na seleção acontece exatamente a mesma coisa. Ou seja, Ruben Dias jogava na meia-direita do Benfica e Pepe na meia-esquerda do Futebol Clube Porto e com Fernando Santos jogavam em lugares opostos. Vítor Martins e Luís Cristóvão, os comentadores da Antena 1 nesta emissão mundial para acompanharmos o Portugal-Espanha, que já vai com 6 minutos da primeira parte e para já o placar assinala Portugal 0, Espanha também 0. Aí está o livre para a seleção espanhola. Desporto, Antena 1. Com a bola a chegar até ao corredor esquerdo para Reguilón, a dar para a zona central para Canales, de primeira para Busquets, introduz a bola na zona de ação de Dani Ceballos, meia distância, vai já daqui, simulação, passou, libertou o corredor, a bola para Sérgio Roberto, devolução para Ceballos, lá vai a explosão do médio do Arsenal, o cruzamento para a área e o corte de Pepe. A bola sobra ainda para a segunda vaga da seleção espanhola, bem Sérgio Roberto vai refugiar-se perante a saída na transição para a equipa portuguesa na pressão, mas a bola já está no corredor esquerdo do ataque de Espanha, está a começar a sufocar a equipa das esquinas, a Roja, bola para Sérgio Reguilón. Adianta para Dani Olmo. Ouve-se o 12º adepto nas bancadas do estádio de Alvalade. O 12º jogador, bem entendido, Nuno Perlouro. Bem entendido e é com uma emoção enorme que ouvimos o público a puxar pela seleção nacional. Portugal, Portugal, Portugal. Ouve-se nas bancadas de Alvalade. Olha que perigo outra vez numa grande área. O pontapé ao lado. Espanha outra vez. Dani Olmo ao lado de Rui Patrício. Inácio. E tudo começa numa arrancada pelo lado esquerdo, mais uma vez o lateral canhoto da equipa espanhola a fazer miséria ali na defesa portuguesa, depois a bola a sobrar para Dani Olmo, remate, saiu ao lado, mas mais uma oportunidade para a seleção espanhola. Não admira de facto que a equipa espanhola esteja há 42 jogos consecutivos a marcar. É este o ADN da seleção espanhola, pontapé de baliza para Rui Patrício. Referências de pressão bem definidas no ataque da Roja, com Dani Olmo e também Rodrigo Moreno, impedindo que Patrício dê jogável nos centrais Pepe e Ruben Semedo. Intercepta bem agora também a Sérgio Canales. Alivia Cancelo, leva ali um cheirinho, uma entrada mais ríspida da parte de Dani Olmo, livre para Portugal. Cancelo está recuperado. Está recuperado, mas foi uma entrada mais impetuosa ali do número 7 da equipa espanhola, livre para Pepe. Aí está o central de 37 anos, ele que hoje faz também um marco histórico para a sua carreira e também para a história da seleção nacional. Torna-se no defesa com mais internacionalizações. Ultrapassa Fernando Couto, chega à internacionalização 111, Capicua 1-1-1. E é o quinto mais internacional da história da equipa das esquinas. A bola para Rui Patrício, adiantando para o estreante nestas andanças. Ruben Semedo adianta já para o corredor, porque aparece Renato Sanches a baixar no terreno para dar outra linha de passe, para dar outro apoio e para tentar baralhar aquelas referências de pressão da seleção espanhola, Vítor Martins. Sim, mas Portugal entrou algo adormecido e a Espanha frenética. E isso faz com que, de facto, nestes primeiros 9 minutos, a Espanha já tenha 4 incursões ao último terço, duas delas com perigo iminente para Rui Patrício, uma delas, obviamente, obrigando o guarda-redes da seleção portuguesa a fazer uma grande defesa, e Portugal ainda só conseguiu chegar lá ao minuto 2 num cruzamento frouxo e fraco de André Silva. De facto, Portugal tem pecado, sobretudo, sobre o seu corredor direito, onde João Cancelo me parece claramente abaixo das expectativas e deixando que Dani Olmo tenha feito as delícias para já dos adeptos da equipa espanhola, com Canales muitas das vezes a aparecer sobre esse corredor e a criar também ali alguns desequilíbrios. Há pouco vi um lance em que Canales cai sobre a direita, faz o cruzamento, Portugal intercepta e depois é Dani Olmo que vem muito detrás de João Cancelo a fazer o remate, e João Cancelo, completamente a dormir, deixou que o extremo, hoje extremo da Espanha, e tem jogado nessa posição, e hoje, como o Luís disse há pouco, mais uma vez em 4-3-3 e não em 4-4-2, como eu há pouco perspectivava que pudesse ser uma solução, mas de facto a criar muitos problemas, sobretudo na forma como ataca sobre o corredor esquerdo, direita como defende Portugal. É, e por falar em 4-3-3 ou 4-4-2, acertaste no mocho, Luís. De facto, Portugal nesse 4-4-2 com André Silva e Ronaldo na frente de ataque da equipa das esquinas. Sim, em termos defensivos, a fazer essa dupla na frente. Depois, o posicionamento de Renato Sanches não é propriamente numa das faixas, aparece mais por dentro, mas creio que a equipa aparece ou propõe muitas vezes um jogo um pouco mais híbrido, quando já vimos a Espanha outra vez no ataque. Olha o pontapé no balcão da área de Rodrigo Moreno, o avançado do Leeds, Patrício controlou, Nuno. Ele dominou no flanco direito, fletiu para o centro do terreno, rematou de pé canhoto, o antigo jogador do Benfica, a bola não saiu muito longe do poste direito da baliza de Patrício. Prossegue, Luís. A questão é que, para Portugal, com Renato Sanches, ou mesmo que tenha Renato Sanches a aparecer muitas vezes um pouco mais por dentro, não está a conseguir conter o meio-campo espanhol. A Espanha não só tem muita capacidade partindo de trás, como tem também grande capacidade em termos de pressão alta. E Portugal, neste momento, está um pouco perdida com esta maré alta espanhola em termos de intensidade de jogo. Ora, aí está, atenção à seleção espanhola, poderia a bola ter chegado até Rodrigo Moreno, que me parecia acampado em fora de jogo, mas tudo começa em mais um erro defensivo do Portugal, Nuno Perlouro. Mais um erro defensivo de Ruben Semedo, ali um passe interceptado por um jogador espanhol e depois novamente a criar pânico no último reduto da seleção nacional. Bola novamente para a seleção espanhola, só da Espanha, Portugal está ainda com a cabeça na almofada, ainda não acordou a equipa das esquinas, bola pelo corredor direito, Sérgio Roberto, dá para Rodrigo Moreno. Aí vem o ex-Valência colocando a bola numa zona mais desinflacionada, capta no grande círculo agora também Eric Garcia. Aí vem o central do City, vai dar para o seu companheiro do eixo defensivo, que é Diego Llorente, liberta no corredor, permite a subida no terreno de Sérgio Roberto, atrasando a bola na direção de Dani Ceballos. Confortável a seleção espanhola, gosta deste estilo de jogo, não tem qualquer pudor em atrasar a bola e reiniciar a jogada, que é o que acontece agora. Bola outra vez no setor recuado da formação Roja, a bola já para Sérgio Busquets, adianta para Canales, liberta no corredor, corredor, entende-se bem a equipa espanhola, bola para Dani Olmo, entrada da área, atirou a figura de Rui Patrício. Começa a encher o campo este Dani Olmo, grande jogador, ali a fletir da esquerda para o centro, a rematar de primeira fora da área, bloqueou, boas mãos de Rui Patrício. É, Dani Olmo, avançado de 22 anos, andou ligeiramente perdido na Croácia, não se sabe bem a fazer o quê no Dinamo Zagreb, ou por outra sabe-se, porque andou a aquecer motores para agora estar na montra europeia, jogando na Bundesliga da Alemanha ao serviço do Leipzig. Aí está Pepe, outra vez pressionado agora por Gerard Moreno. É um dos melhores avançados a atuar no campeonato espanhol. A bola atrasada para Rui Patrício. Dá para Rubens Semedo. Pressão à distância do Rodrigo Moreno. Junta-se também para receber a bola o Ruben Neves. A bola já adiantada para Pepe. Aí está Pepe a progredir com a bola no terreno. Sobre a meia direita. Encosta no corredor para João Cancelo. Tem de dar profundidade. Tem que adiantar-se João Cancelo. A tentar encontrar outra vez mais uma linha de passe. Agora no corredor central para Rubén Neves a perder. Atenção à seleção espanhola. Moreno tentava libertar a grande área. Bem agora Rubén Semedo. A bola sobra para Patrício. Mas era bem visto. Era um passe excelente de Rodrigo para o seu companheiro. A proteger a bola ali a Rubén Semedo, que acabou por morrer nas mãos de Patrício. Capta Rubén Neves outra vez à frente dos centrais. No atraso para Pepe. Adianta para Renato Sanches. Corredor central da equipa das esquinas. Meio campo defensivo do Portugal. Aí está Renato a adiantar. A bola já para o corredor esquerdo para Rafael Guerreiro. Procura uma linha de passe. Portugal parte-se com alguma facilidade nestas transições, ou como está a parecer? O que é que te parece, Vítor? Sim, sobretudo não se está a dar bem com esta pressão alta exercida pela equipa espanhola. Os três homens da frente condicionam claramente o portador da bola logo na primeira fase de construção de Portugal e Portugal não se está a dar muito bem com isso. Mas depois acho que há uma série de equívocos posicionais, quer ofensivamente, quer defensivamente. Mais gritantes, obviamente defensivamente. Muito perdido Renato Sanches no campo. Não sei se sabe muito bem aquilo que Fernando Santos lhe pediu. Ora cai na esquerda, ora vem à direita. Depois, quando vem na direita, também há ali hesitações de trincão que permitem que a Espanha percorra aquele corredor esquerdo com uma certa à vontade e depois, como tu já referiste por várias vezes, com esta capacidade de troca de bola rápida por parte da equipa espanhola e hoje muito vertical, com passes muito simples, sempre com o objetivo de chegar rapidamente ao último terço, Portugal não se está a dar muito bem. É verdade aquilo que o Luís diz, o Portugal está numa estrutura muito híbrida, acho que híbrida demais até, e portanto os jogadores não sabem muito bem os seus posicionamentos ofensivos e depois, como é óbvio, defensivamente acabam por se perder também. Um quarto de hora da primeira parte, 6 remates à baliza para a equipa espanhola, 49% de posse de bola. Desses 6 remates, 2 foram enquadrados, 4 para fora. Portugal está a zeros. É, sem dúvida, são dados estatísticos que nos transmitem aquilo que está efetivamente a acontecer no relvado do estádio de Alvalade. E Luís Cristóvão, essa espécie de identidade desconhecida, individual, de alguns dos protagonistas da equipa das esquinas, tal como dizia o Vítor Martins, é algo com que concordas nesta altura? Aqui neste momento o que se passa é, e já falámos em relação às centrais, o Vítor também bem a analisar aqui a questão do Renato Sanches, são os jogadores que estão a jogar fora do espaço onde estão habitualmente habituados a jogar. Aquilo que estamos a ver é Renato Sanches muitas vezes neste jogo a descair para o lado direito, que é o espaço que ele ocupa na equipa do Lille, caindo em cima da posição onde hoje está Trincão, e que obviamente depois cria ali assim uma espécie de pequeno curto-circuito quando os dois jogadores querem sair com a bola. O facto de ter esses dois homens caídos na direita e haver João Cancelo, que é um lateral com muita projeção em termos de faixa, obviamente tapa João Cancelo. Do lado esquerdo parece só haver Rafael Guerreiro para fazer toda a faixa. Ele que até é, enquanto lateral, um lateral que gosta mais de espaços interiores e portanto faria sentido ter um extremo a explorar espaços mais adiantados desse lado. Quando se tenta colocar 11 jogadores em posicionamentos que não são aqueles aos quais eles estão mais habituados, lembrando que houve pouquíssimo treino e alguns jogadores praticamente nem treinaram, é apostar tudo na sorte. Quem não aposta na sorte é o selecionador espanhol, Luís Henrique, toda a gente nos seus lugares ou em lugares onde estão habituados a jogar, e está à vista. 16 minutos da primeira parte no estádio de Alvalade, 0-0 entre Portugal e Espanha. Das bancadas, bem se tenta, Nuno Perlour, bem se tenta com palmas a compasso. Bem tenta o 12º jogador apoiar a seleção nacional. Há pouco ouviu-se a gritar Portugal, agora alguns aplausos, mas para já ainda em ponto morto o ritmo da seleção portuguesa. Em ponto morto não está certamente a seleção espanhola. Bola para Sérgio Busquets, libertando numa zona mais atrasada do terreno, obrigando a recuar Sérgio Canales, quase até à posição do lateral esquerdo. Eric Garcia agora a dar sim no lateral esquerdo, que é Sérgio Reguilón. E este a adiantar para Canales. Vai arrancar o médio ala do Betis. Lá vem Sérgio Canales, colocando no corredor central para Gerard Moreno. Capta Rodopia, vira-se para o sentido de progressão. Faria ao flanco, muita liberdade, muita passividade. Rodrigo Moreno, entrada da área, uma simulação. Vai já de pé esquerdo, tirou, defendeu o Patrício. Grande jogada da seleção espanhola. Grande jogada, tudo começa numa cavalgada ali do lado esquerdo, depois um passo a sobrevoar todo o meio-campo e toda a área defensiva da seleção portuguesa. Rodrigo, mais uma vez, a dominar de direito no lado direito do ataque, a fletir para o centro, a rematar de pé canhoto, mais uma vez também, boas mãos de Patrício, a negar o primeiro do encontro. Vítor Martins, Luís Cristóvão, está na hora de acordar. 18 minutos da primeira parte, isto não está famoso. Não está nada famoso, porque continuam os mesmos erros. Se reparares, José Pedro Pinto e os ouvintes que nos ouvem, a Espanha começa sempre os seus ataques sobre o corredor esquerdo conforme ataca. Portanto, ganha espaço e depois tem a qualidade de fazer passes largos, saindo do centro de pressão e onde Portugal coloca muitas unidades, como há um bocadinho o Luís Cristóvão já referiu, e depois fica claramente desfalcado do lado contrário, como foi o caso desta jogada, onde Rodrigo Moreno recebeu à vontade e rematou de meia distância. Sorte para Portugal, saiu mais uma vez à figura. Portugal defende claramente em 4-1-4-1, deixando Ruben Neves entre as duas linhas de 4 e Ronaldo mais à frente. Posicionalmente, Portugal até está bem, só que quando começa a trocar a bola, a equipa, a seleção espanhola, partindo no seu processo ofensivo, desmorona-se logo todo o posicionamento português, abrindo grandes buracos, sobretudo no corredor, inclusivamente onde tem mais gente que é no corredor direito. Lá vem outra vez a seleção espanhola, bola no corredor, curto, primeiro posto e o corte de Pepe, ainda sobra a bola e o pontapé ao lado de Gerard Moreno. Bola sobrante, tudo a dormir na defensiva de Portugal. Esteve à vista o primeiro para a Espanha. Mais uma excelente ocasião para La Roja. Primeiro foi ali Pepe in extremis de carrinho a evitar o remate. Depois, na resposta e na recarga, o tiro do jogador espanhol, a bola embateu na malha, mas do lado de fora. Grande oportunidade, mais uma para a seleção do país vizinho. Tragam uma bússola para a equipa das esquinas, Luís Cristóvão. Sim, claramente uma visão de terror aquela que está a passar neste momento da seleção portuguesa, porque obviamente não há um posicionamento estruturado na forma de abordar o jogo no momento sem bola, também poucas ideias no momento com bola, e a verdade é que a seleção espanhola, com um trabalho coletivo, com uma identidade de jogo muito bem trabalhada, faz toda a diferença e neste momento está completamente a invadir Alvalade com a qualidade do seu jogo. Portugal não se impõe e isso é bem evidente no contraste entre os bancos suplentes, Nuno Perlouro. Basta olhar para o banco de Espanha e basta olhar para o banco de Portugal. É um contraste evidente, semblante bem carregado ali de Fernando Santos, a colocar várias vezes a mão na testa, bem mais tranquilo a motivar os seus jogadores, o técnico espanhol Luís Henrique. Circula a bola a Portugal com Pepe a ter de efetuar o atraso para Rui Patrício. Sai da sua grande área, movimento à flor da relva para Ruben Semedo. Devolve na direção de Rui Patrício, perante a pressão de Gerard Moreno. Aí está Patrício, abrindo os braços, pedindo linhas de passe. Vai esticar no corredor agora à direita para João Cancelo, que cabeceamento na direção do meio-campo, intercepta outra vez a seleção espanhola quando alcançamos o minuto 20 da primeira parte. Portugal 0, Espanha, que já poderia e bem estar a vencer, também 0. Desporto, Antena 1. Fernando Gomes e Luís Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, assinaram esta tarde em Lisboa um protocolo para impulsionar a candidatura conjunta à organização do Mundial de 2030. Um acordo entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Federação Espanhola de Futebol, numa cerimónia que contou com a presença de Fernando Gomes e de Luís Rubiales. A Federação Portuguesa de Futebol e a Federação Espanhola pretendem, assim, tentar organizar o Campeonato do Mundo de 2030. É uma parelha que já vimos no passado recente com essa tentativa também de organização de campeonatos do mundo. Partida momentaneamente interrompida porque houve uma entrada dura sobre Pepe. Conta, Nuno Perlouro. Foi ali uma entrada mais ríspida de um jogador espanhol sobre o número 3 da seleção portuguesa. Está ali a contorcer-se com dores junto ao tornozelo direito, mas vai-se recompondo o central português. Também aproveitando para acalmar um pouco este ímpeto, certamente. Pepe, com muita experiência, muito andamento, 37 anos, 111 internacionalizações por Portugal, entra hoje no top 5 de mais internacionais por Portugal. Livre para Portugal à saída da sua grande área, face lateral desta. À direita para levantar Rui Patrício. A bola a viajar até ao corredor direito, na direção de André Silva, ali a importunar Sérgio Reguilón. Ganha lançamento, Portugal não consegue ganhar uma única bola na frente de ataque. Lançamento para a Roja. Lançamento para a Roja e continua ali bastante aborrecido o Fernando Santos. Eu acredito que se houvesse um tempo de desconto, ele pediria de imediato. Ah, certamente. Lançamento para Sérgio Reguilón. A bola na frente para Gerard Moreno. Intercepta bem Ruben Neves. Ele que é o cabeça de área, digamos assim. O médio mais recuado neste meio campo de Portugal. Aí está a bola a chegar até ao corredor esquerdo para Rafael Guerreiro. Atrasa na direção de um dos seus centrais, que é Ruben Semedo. Outra vez a atrasar para Rui Patrício. Portugal parece o caranguejo. É para o lado e para trás. Para o lado e para trás. Aí está a seleção espanhola. A bola já no corredor esquerdo para Sérgio Reguilón. Liberta em Busquets. Vira-se para o sentido de progressão. Prefere encostar no corredor esquerdo. Portugal agora subindo mais linhas, pressionando mais e obrigando Espanha novamente a recuar a bola até o seu guarda-redes, com Kepa a tocar para fora da área para Eric Garcia. Lá vem o central do City, adiantando a bola para Gerard Moreno, de primeira variando para o corredor, permitindo a subida no terreno de Canales. Tem o apoio de Dani Olmo. Aparece agora João Cancelo. Ainda Dani Olmo será obrigado a atrasar para uma zona mais descongestionada na direção de Sérgio Reguilón. Dá para Busquets, outra vez para Dani Olmo. Desinflaciona, coloca no corredor central. Pouca pressão de Portugal. A bola para Dani Ceballos no grande círculo, vai tentar variar o flanco, esticando o jogo no corredor esquerdo. A bola dominada por Sérgio Reguilón, de coxa, baixa para o relvado. A bola já para Canales, no atraso para Eric Garcia. Aos poucos, em pezinhos de lã, vai subindo linhas, vai pressionando, vai tentando sufocar outra vez Portugal, a seleção espanhola. Bola para Sérgio Busquets, libertando na meia esquerda para Sérgio Canales, vai abrir a bola para a esquerda para Reguilón. Está montado o circo à grande área portuguesa. O atraso para Canales, outra vez mais para trás para Garcia. Garcia adiantando a bola para Ceballos. Aí vem o médio do Arsenal, libertando no corredor direito, na direção de Sérgio Roberto. Outra vez devolvendo a gentileza para Dani Ceballos. A bola para Busquets, no meio de dois adversários, André Silva e também Rafael Guerreiro, defendendo por dentro. Atenção à bola esticada no corredor. Dani Olmo, prolongamento da área, lado esquerdo. Cruzou, grande área, o cabeceamento em devolução da parte de Rafael Guerreiro. Vai completar o alívio Renato Sanches. Faz falta sobre Sérgio Roberto. Vai ter livre lateral a seleção espanhola. Foi ali uma entrada mais impetuosa do jogador português sobre o jogador espanhol. A bola já rola de novo em Alvalade. Com Dani Ceballos a travar o seu andamento perante Renato Sanches. Bola no corredor central para Sérgio Canales, recebe de Busquets, adianta para Dani Olmo, para Moreno, entenda-se às mil maravilhas. Lá vem Dani Olmo, já está na grande área. Dani Olmo, pé direito na bola, tirou, encaixou outra vez Rui Patrício. E joga tanto, tem jogado tanto este número 7 espanhol, o Dani Olmo, ali a fazer mais uma vez miséria, a deixar à roda a cabeça de João Cancelo, a fletir para o meio, arrematar de direito. Boas mãos, mais uma vez, mãos de aço de Rui Patrício. Qual de vocês, Vítor Martins e Luís Cristóvão, também levava Dani Olmo para o seu quintal? Eu sei que levava. Não sei se ele, se fosse para plantar umas couves, não sei se seria bom. Mas era para jogar... Era só para eu me deleitar a jogar. Sim, certamente que seria bom. Mas há muita passividade defensiva. Não sei se o Luís é da mesma opinião por parte de Portugal. Repara, nesta jogada, o Gerard Moreno e o Dani Olmo receberam a bola, fizeram a triangulação sempre à vontade, sem ter a proximidade, quer de Pepe, quer de João Cancelo. Portanto, a marcar à distância, dando espaço aos jogadores espanhóis, mais fácil será fazer as penetrações no último terço. Já vamos ao Luís Cristóvão. Atenção ao Portugal. Ao minuto 25, entrada da área, tirou Renato Sanches por cima, mas fica pelo menos um choque com aquilo que Portugal tem feito até agora na partida, Nuno. Fica pelo menos um abanão ali do primeiro remate da seleção portuguesa à baliza de Espanha. Tudo começa ali numa desmarcação de Ronaldo, uma assistência para trás para Renato Sanches, avisar a baliza espanhola de meia distância, mas a bola a subir para além do travessão da baliza de Kepa. Primeira transição com cabeça, tronco e membros de Portugal ao minuto 25, Luís. É, pela primeira vez a conseguir fazer a bola chegar aos pés de Cristiano Ronaldo, e este com algum espaço a poder encontrar forma de puxar também os seus companheiros para a frente, e depois acabou o Renato Sanches por ter um remate muito por cima. Mas a verdade é que, mais uma vez, a Espanha recupera a bola e com enorme facilidade galga metros, ultrapassa linhas na defensiva portuguesa e consegue ter situações de remate. Falta para os dois centrais capacidade para perceber que posicionamento adotar, tendo em conta a enorme mobilidade dos jogadores espanhóis, mas também falta, sobretudo, meio campo, que está ausente desta partida e a permitir tudo e mais alguma coisa à seleção espanhola. Está aí nesse corredor central uma espécie de triângulo das Bermudas, em que são os portugueses que andam desaparecidos. Basquetebol, final da Taça de Portugal, amanhã às 19h numa Multiosos de Odivelas, Futebol Clube do Porto, Sporting. O Futebol Clube do Porto derrotou o Benfica por 81-74 esta tarde. O Sporting acabou em instantes, derrotou a equipa do Vitória de Guimarães por 83-71. A final, que tem vindo a vir a ser adiada por causa da pandemia Covid-19, é amanhã então, Futebol Clube do Porto, Sporting. Vamos lá a Portugal, porque para os espanhóis este estádio é de muita má memória. Portugal realiza hoje aqui o segundo jogo em Alvalade, frente a Nuestros Hermanos. A primeira vez foi há 16 anos. Foi na última jornada da fase de grupos do Euro 2004 organizado por Portugal. Portugal precisava de vencer. Portugal venceu com esse golo solitário de Nuno Gomes naquela baliza norte. Parece que ainda me estou a recordar do movimento rotativo do antigo avançado que se distinguiu ao serviço do Benfica. Ora bem, Portugal passou, Portugal foi à final desse campeonato da Europa e Espanha ficou pelo caminho na fase de grupos. A equipa comandada na altura por Iñaki Saez ficou no terceiro lugar, foi eliminada também quer por Portugal, quer pela Grécia. Ora bem, todos sabemos como acabou essa história. A bola para a equipa espanhola, com Diego Llorente a captar. Aí está o camisola 13, adiantando a bola na direção de Dani Ceballos. Sobe Renato Sanches, vai saltar na pressão, agora mordendo os calcanhares a Llorente. E vai inclusivamente em cima de Kepa. Portugal começa a arregaçar as mangas, Nuno Perdouro. Começa a arregaçar as mangas, uma pressão mais alta a causar alguns problemas ao último reduto da equipa espanhola. Aí está a bola para Kepa, agora com a pressão de André Silva na pequena área. Vai movimentar no corredor para Sérgio Roberto, de cabeça coloca para uma zona onde vai aparecer Dani Ceballos, pressionado por Rubén Neves. Liberta-se bem, dá para Sérgio Busquets, defina bem o passe. Bola para Ceballos, a receber agora também a equipa da Espanha, mas a perder meio campo. Rubén Neves, a bola adiantada, bate no calcanhar de André Silva. Não estava a olhar para a bola, não mediu bem as distâncias, perdeu-se uma situação em que o avançado português poderia ter ficado em boa posição. Poderia ter ficado em excelente posição, mas infelizmente a bola tocou-lhe nos calcanhares e perdeu-se para os jogadores espanhóis. Agora a defender bem por dentro João Cancelo, evitando que a bola chegasse até Dani Olmo. Liberta já na frente, na direção de Francisco Trincão. Dá para André Silva, encosta no lado direito. Pressão de Reguilón, vai tentar colocar para Pepe, que aparece na grande área. Incrível! A subir, Pepe! A bola já no corredor, Pepe vai ser carregado. E é uma jogada inteligentíssima do centralão de 37 anos. É a experiência a vir ao de cima. Pepe ali a integrar o ataque, qual ponta de lança, depois a conseguir dominar a bola junto à linha lateral, a ser carregado, é livre que pode levar perigo para a baliza da equipa espanhola. É um livre lateral para Portugal, à direita da forma como ataca a equipa comandada por Fernando Santos, que está agora a dar indicações a Renato Sanches. Dois homens para bater. Ou Rafael Guerreiro. Ouçam as palmas, ouçam as palmas. As palmas a compasso em Alvalade. Moutinho para levantar. Também Guerreiro. Levanta Moutinho, bola na área, segundo posto, semedo de cabeça. A bola vai sair ao lado e vai dar pontapé de canto. Canto para Portugal. Pontapé de canto, Semedo ali nas alturas a cabecear a bola, a embater num defensor espanhol, perdeu-se para além da linha final. Pontapé de canto para a equipa portuguesa, vai ser cobrado por Trincão. Primeiro canto da partida ao minuto 30, 0-0 entre Portugal e Espanha. Transmissão na emissão mundial da Antena 1. Levanta Trincão, segundo posto, Pepe leva-se o corte outra vez, edição de canto, não. Falta de Pepe sobre Diego Llorente. Apoiou-se ali nos ombros do Diego Llorente, o centralão português, o veterano central lusitano. Pontapé livre para a Espanha, para o guarda-redes Kepa. Dá o exemplo Pepe, Vítor Martins. Sim, que aparece ali em terrenos que não são muito habituais do central da Seleção Nacional e do Futebol Clube Porto, acabou por criar ali um ligeiro desequilíbrio na defensiva da Espanha. Mas, José Pedro Pinto, se reparares, a primeira vez que Portugal pressionou alto foi ao minuto 28, e a diferença está na qualidade na primeira fase de construção da equipa espanhola, é que sai com uma clarividência e com uma qualidade sobre a pressão exercida por Portugal, que Portugal não tem essa capacidade. Aí está a bola para Rubén Semedo, adiantando já para o meio-campo ofensivo. Renato Sanches a devolver a gentileza perante a pressão de Ceballos. A bola para Rubén Semedo, liberta para Pepe. Aí está a Pepe, vai esticar o jogo, passa em profundidade, tentando explorar a bola para Rafael Guerreiro. Falhou Rodrigo na contenção defensiva. André Silva, corredor central, liberta Renato Sanches, lado esquerdo. Tem o apoio do capitão Cristiano Ronaldo. Vai balar à frente de Rodrigo, libertando para Renato. A bola para trás é na direção de João Moutinho. Aí está Moutinho, adiantando para Pepe. Pepe no atraso para Rubén Semedo. Agora, coisa rara na partida. A seleção espanhola praticamente toda remetida atrás da linha da bola. Aí está Rafael Guerreiro, adiantando para Cristiano Ronaldo. É feliz no ressalto o conjunto português. Ronaldo, depois a ser apanhado nas malhas de Sérgio Roberto, consegue resolver aquela situação que parecia prometedora. Parecia prometedora. Ronaldo já se esgueirava ali do lado esquerdo para o centro do terreno, mas ali SOS, o jogador espanhol a conseguir cortar este lance que poderia levar perigo para a sua baliza. Lá vai Pepe invadindo o meio-campo defensivo da seleção espanhola, encosta no corredor direito na direção de João Cancelo, outra vez para Pepe. Aí está o central do Futebol Clube do Porto, adiantando para Francisco Trincão, capta de pé Canhoto, vai colar a bola a esse mesmo pé, tenta adiantar para Cancelo, é feliz no ressalto, lá vai Trincão, ainda Trincão, Trincão, Trincão, balcão da área, Trincão, já fez a diagonal, vai para o relvado, o árbitro vai assinar falta ou não? Parecia-me falta, parecia-me claríssima falta, Nuno. Também pareceu ali um encosto à margem da lei sobre o Francisco Trincão, o árbitro nada assinalou. É, que ele leva o apito à boca. O romano Paulo Valéry, de 42 anos, mas de qualquer maneira, Luís Cristóvão, sinais positivos. Está a ressurgir a equipa das esquinas. Está, e não será por acaso, porque agora Renato Sanches já aparece mais à esquerda. A equipa portuguesa volta a ter uma arrumação um pouco mais equilibrada no terreno de jogo. Começa a também conseguir ter referências em relação à forma como os espanhóis tentam sair com bola, e com isso está, pelo menos para já, a aliviar um bocadinho aquela que era a intensidade da entrada dos espanhóis. Por outro lado, também a conseguir ter bola, porque recuperando um pouco mais adiantado, escapa a pressão tão intensa que os espanhóis fazem se Portugal parte de trás com essa posse. Ou seja, vai conseguindo dar resposta ao jogo no momento em que se organiza, não é surpresa. Agora o pontapé de Canales, a bola embate em Gerard Moreno, pareceu-me estar em fora de jogo, mas nada resulta de perigo para a baliza portuguesa. Lá vai Trincão, ainda Trincão, vai balar à frente agora do Sérgio Reguilón, muda de direção, muito bem, é muito rápido de processos Trincão, tira qualquer adversário do caminho. No atraso agora para João Cancelo, e João Cancelo dando para Pepe. Pepe adianta para Rubén Neves, aí está o médio do Wolverhampton, picando a bola na direção de Renato Sanches, vai colocar a bola na entrada da grande área para André Silva, no duelo com Diego Llorente, vai para o relvado, manda seguir o árbitro, bola para Portugal, aí está Renato à procura de passo, colocando a bola na área, falhou Llorente, mas André Silva não estava bem posicionado, recolheu o Kepa. Mas era bem visto, era um belo passe do Renato Sanches para as costas da defesa espanhola, não estava atento e não estava bem posicionado o André Silva, e a bola morreu nas mãos de Kepa. Aí está Portugal, vai tentando impor-se, agora sim, à passagem do minuto 28 com aquela pressão inicial sobre o guarda-redes, Portugal começa a acreditar. Bola para Cancelo, adianta para Trincão, parte de posição irregular, beneficia do posicionamento, voltou para trás, fora de jogo assinalado no ataque da equipa das esquinas. Bem assinalado, estava de facto adiantado em relação ao penúltimo defensor da equipa espanhola, foi peremptório auxiliar do árbitro da partida. Bola para ser movimentada por Sérgio Busquets, à saída do setor mais recuado da seleção espanhola. A equipa comandada por Luis Enrique. Ele que, como treinador, nunca defrontou Fernando Santos. Defrontaram-se um como jogador e outro como treinador. Em 2000, na Liga dos Campeões, o Barcelona com Luis Enrique bateu o Futebol Clube do Porto por 4-2. Já se conhecem dessa noite de 2000, há 20 anos. Luis Enrique, que tem 50 anos. Fernando Santos está com 65. O selecionador português. Minuto 35 no cronómetro da Antena 1 e o placar assinala em Alvalade. Portugal 0, Espanha também 0. Desporto, Antena 1. Kepa movimentando, teve de sair fora da grande área perante um passe mais adiantado de Portugal. A bola para Sérgio Busquets, liberta bem, atenção ao espaço agora para a transição para Ceballos na meia-direita. Portugal recua, avança a Espanha, a bola já no corredor, na direção agora de Gerard Moreno, dá também largura, bola para Ceballos na área, não passa por Rubén Semedo, vai aliviar o central do Olympiacos com categoria, Nuno. Com grande categoria, mas que joga tão bem a seleção espanhola a partir de trás, passes sempre bem medidos, toda a gente em movimentação e depois a criar novamente alguns problemas à defesa portuguesa, mas desta vez bem Ruben Semedo. É, do ponto de vista emocional, Luís, de facto Ruben Semedo a ficar um pouco mais confortável na pele de central jogando por esse corredor esquerdo. Bem, a questão é que as coisas começaram de forma muito difícil para esta dupla de centrais e creio que acaba por Ruben Semedo por pagar um pouco essas favas, digamos assim. O jogador do Olympiacos claramente a sentir-se muito desorientado na forma como, com tanta facilidade, a equipa espanhola aparece em zona de remate, como acaba de acontecer agora uma vez mais. E não há grandes milagres aqui assim, nem creio que tenha tanto a ver com o conforto ou não de Ruben Semedo, tem sobretudo a ver com a forma e a facilidade com que a equipa espanhola chega naquele espaço com gente em mobilidade e que obviamente é difícil para Ruben Semedo conseguir fazer esse acompanhamento quando vêm jogadores em diagonais e em velocidade acabando por tornar bastante difícil a sua ação. Está a ser difícil, ou vou dizer de outra forma, foi difícil a primeira meia hora para os jogadores portugueses porque a equipa ou não percebeu ou não recebeu ordens para se organizar de forma mais equilibrada perante as forças da Espanha. Ao fim de meia hora e a equipa consegue reequilibrar-se, recebe ali algumas mensagens da parte da linha lateral, também aquele momento em que Pepe ganha uma falta e ganham ali assim uns segundos para respirar um pouco e poder haver essa indicação e chegar ao relvado. A partir daí, Portugal volta a acalmar um bocadinho aquilo que estava a ser a fúria espanhola. E mais uma vez, a organização do coletivo torna toda a gente individualmente melhor. Aí está a bola para a seleção espanhola com Eric Garcia tentando adiantar. A seleção espanhola já não consegue chegar como quer à grande área de Portugal e por isso mesmo agora mais irrequieto Luís Henrique, Nuno Perdouro. Mais irrequieto a dar ali várias instruções para o centro do terreno, a gesticular bastante e numa altura em que o selecionador nacional Fernando Santos coloca dois homens no aquecimento. São eles William Carvalho e também Ruben Dias. Olha Ronaldo na grande área, encara Diego Llorente, fazia meio bicicleta, mas vai obrigar o central a colocar a bola fora, lançamento para Portugal. A bola já arremessada para o Renato Sanches na direção de Cristiano Ronaldo. A devolução agora de Renato atrasando para Rafael Guerreiro. Bola entra em João Moutinho. Aí está Moutinho no atraso para Semedo. Vai fazer a simulação, sai a jogar com muita categoria, muita classe de Ruben Semedo. Liberta no corredor, Renato Sanches avança para a grande área espanhola. Ainda Renato cruzou, segundo posto, encaixou, Kepa. Tranquilo. Tranquilo, mas um bom cruzamento. A bola ali a descrever um arco cortado para o interior da área. Boas mãos de Kepa, também salta para o aquecimento o Bernardo Silva. O adversário de Portugal no próximo domingo na Liga das Nações, terceira jornada também está a jogar esta noite. A França está a bater a Ucrânia por 1-0 aos 14 minutos, golo marcado aos 9 minutos por Camavinga. E Vítor Martins, primeiras ideias de Fernando Santos projetando a segunda parte. Aquecem William Carvalho, Rubem Dias e Bernardo Silva. Ruben Semedo, Renato Sanches e Trincão são os grandes candidatos à saída. Até porque acho que muita da desorganização da equipa portuguesa teve nestes três homens a ideia, ou a falta dela, principalmente nos primeiros 25 minutos. Ruben Semedo em 20 minutos cometeu três erros, dois defensivos, no sentido de ser pouco agressivo no encurtamento do espaço, e um de transição, que não é até muito natural em Ruben Semedo. Mas, de facto, o Luís há bocadinho focou um aspecto importante. As fragilidades defensivas de Portugal acontecem porque o meio-campo foi pouco pressionante, concedeu muito espaço à equipa espanhola. É verdade que do outro lado está uma seleção das melhores do mundo. As dinâmicas incutidas por Dani Olmo, Canales, os dois morenos, Rodrigo e Gerard, confundiram muito o posicionamento português, mas foram 25 minutos, de facto, energéticos da seleção espanhola e de desnorte completo da seleção portuguesa. Creio que muito se deveu ao mau posicionamento, que não sei, evidentemente, se foi ordem de Fernando Santos, se foi vontade de Renato Sanches, mas Renato Sanches acabou por se posicionar muito mal nesse período e acabou por, como o Luís disse muito bem, impedir que Cancelo pudesse progredir no terreno, impedir que Trincão pudesse também receber bola e partir para o ataque, mas depois há muitas fragilidades nesta equipa, não só a nível do posicionamento, mas da capacidade nos duelos individuais. Se reparares, todas as vezes que os jogadores espanhóis encararam os jogadores portugueses, conseguiram passar com facilidade, digo eu, e conseguiram ganhar superioridade numérica. A partir de um minuto 25, também em abono da verdade, a seleção espanhola baixou um bocadinho o ritmo e a intensidade e com isso beneficiou claramente a seleção portuguesa. Agora a perder a bola a equipa portuguesa, mas com falta sobre Rubén Neves, Nuno. Foi ali uma entrada um bocadinho mais ríspida de um jogador espanhol sobre o Rubén Neves, livre ali junto à zona do grande círculo. Aí está o livre para ser movimentado por João Moutinho, 34 anos, 124ª internacionalização por Portugal na equipa da esquina, seleção A. A bola já atrasada por Pepe, atrasando na direção de Rui Patrício, minuto 42, estamos a 3 dos 45, fora a eventual compensação que venha a ser decretada por Paulo Valéry. A bola no ataque de Portugal recupera bem Renato Sanches perante Rafael Guerreiro, dificuldade de subida no terreno para os laterais portugueses. Há agora falta sobre Sérgio Roberto. Ali um encosto do Rafael Guerreiro sobre o lateral direito da equipa espanhola. Aí está o homem de quem se fala, Sérgio Roberto, no atraso agora para Diego Llorente, joga a seleção espanhola a partir do seu eixo defensivo. Aí está Llorente, pisa a bola perante a pressão de André Silva, a ser obrigado a traçar a bola na direção de Kepa. Aí está o guarda-redes do Chelsea, perto do limite da área, ponta piano, intercepta bem Pepe, foi mais alto, foi mais rápido, foi mais forte do que Ceballos. Lá vai Renato Sanches a encurdir agora sobre a grande área, cruzou o segundo posto e leva-se Cristiano. Trincão, bola se merecia agora de Moutinho no pontapé por cima. Aliás, era Rafael Guerreiro, acertou de pé direito, mandou a bola para a bancada. Mas é a melhor ocasião de Portugal nos primeiros 45 minutos. Tudo começa numa cavalgada de Renato Sanches pela esquerda, um cruzamento ao segundo posto, um ligeiro toque de Cristiano Ronaldo, ele novamente ali a planar no alto, a cabecear para os pés de Trincão. Depois um passe para o coração da área ali de pé direito, o pior pé de Rafael Guerreiro, errar por muito o alvo. Boa ocasião da equipa portuguesa. Sem dúvida, boa ocasião, Luís, e a sensação de golo que nos deixou a pensar pode ser agora, mas Rafael Guerreiro com o seu pior pé meteu a bola na bancada. É, foi exatamente isso. É. Entrar com o pé direito no caso de Rafael Guerreiro é mau sinal. E a bola a acabar por sair completamente desviada do objetivo, mas Portugal a conseguir mais uma situação em que tem alguém na área pronto a rematar. Desculpa lá interromper, sai o primeiro cartão amarelo da partida, é para Sérgio Reguilón. Falta duríssima sobre Francisco Trincão. Falta ali a doer mesmo do lateral esquerdo da equipa espanhola sobre o menino do Barcelona. Entrada ríspida, cartão amarelo, o primeiro da partida. É, também não fica bem tratado. Sérgio Reguilón entrou com tanta força que até se lesionou ele próprio. Vai tentando também testar a sua condição física. Estamos nos instantes finais da primeira parte. Estamos dentro do último minuto. Até aos 45. Livre lateral para Portugal. Trincão ou Moutinho para levantar. Jogadores colocados fora da grande área. Quer os jogadores espanhóis, quer os jogadores portugueses. Subida da força aérea portuguesa. Pepe, Rubén Semedo, Cristiano. Levanta Moutinho. Aparece Cristiano. Cabeceamento por cima. Da baliza de Kepa e não havia fora de jogo. Não havia fora de jogo. Foi um livre bem marcado por Moutinho. A bola a descrever um arco e a passar por toda a defensiva espanhola. Ali muito rápido Ronaldo, mais rápido que toda a gente a cabecear. Mas ao não acertar bem na bola, e esta saiu para além da linha final, para além do poste direto da baliza de Kepa. Ataca Portugal. Renato Sanches, grande área, Cristiano, simulação, entrega pessimamente na direção do Rodrigo. Vai tentar já sair a seleção espanhola. Gerard Moreno tenta variar o flanco na frente, na direção de Gerard Moreno. Termina a primeira parte no corte de Pepe, apita Paulo Valéry. Final da etapa inaugural no estádio de Alvalade, jogo de preparação em Portugal, em Lisboa. Portugal 0, Espanha 0. Recolhem os artistas aos balneários, Nuno Perlouro. Recolhem os artistas, um pouco mais aborrecido, eu diria. Fernando Santos não terá ficado satisfeito com a primeira meia hora da partida. Vai seguramente falar com os seus jogadores. Recordo que Portugal teve 3 jogadores em exercícios de aquecimento ainda na primeira parte. Foram eles Ruben Dias, também o Bernardo Silva e ainda o William Carvalho. Vamos ver se Fernando Santos vai mexer no início da segunda metade. Do lado espanhol também estão nesta altura 2 jogadores a fazer exercícios de aquecimento, toda a gente a recolher ao balneário. O relvado está a ser regado. Muito bem, meus caros Vítor Martins e Luís Cristóvão, vamos lá para balanço, para análise desta primeira parte entre Portugal e Espanha. O que é justo concluirmos que a primeira meia hora foi assustadora, terrível para Portugal. A partir daí, ligeiros sinais de retoma para a equipa das Quinas. Bem, começo eu então. Sim, eu diria que foram em rigor 25 minutos. Acho que aquele marco, aos 28 minutos, aquela primeira situação em que Portugal faz a pressão alta sobre o portador da bola e logo na primeira fase de construção da Espanha, terá mudado um bocadinho o perfil do jogo. Creio que também muito por culpa do abaixamento de ritmo e sobretudo de intensidade da equipa espanhola, que beneficiou claramente a seleção portuguesa, mas também de um posicionamento mais acertado de Portugal. Portugal, de facto, joga em 4-4-2, todavia defende em 4-1-4-1, tal qual como a Espanha, só que a Espanha é muito mais bem posicionada nesse 4-1-4-1, a pressionar melhor e mais agressiva sobre o portador da bola na primeira fase de construção, fazendo que nos primeiros minutos, sobretudo, Portugal perdesse muitas bolas em zona ainda muito recuada, permitindo sempre uma avalanche de oportunidades para a equipa espanhola. Acabou por, nesse melhor período, não ser eficaz o suficiente para fazer um golo, que o mereceu, sem dúvida nenhuma, nesses primeiros, pelo menos nos primeiros 20 minutos, onde criou 3 situações passíveis de serem concretizados, não o foram. Acabou depois por Portugal por respirar melhor quando houve, em meu entender, essa baixa de intensidade e de ritmo de jogo por parte da equipa espanhola. Curiosidade das curiosidades, e o futebol é mesmo assim, depois desses 25 a 28 minutos frenéticos da equipa espanhola e de adormecimento total por parte da equipa portuguesa, Portugal poderia mesmo, nos últimos minutos, nos últimos 2 minutos, fazer um golo e sair em vantagem nesta primeira parte. Não aconteceu, não era o espelho daquilo que se passou no jogo. Terá muito que falar Fernando Santos nas cabinas para corrigir posicionamentos ou porventura até fazer alterações, porque creio que a intenção de ter Ruben Dias, ter também Bernardo Silva e ainda o William Carvalho a aquecer tem muito a ver pelos erros que Ruben Semedo, Trincão e Renato Sanches tiveram nesses primeiros 20 a 28 minutos. Luís, deixa boas sensações esta reta final da primeira parte de Portugal para a segunda parte? Olha, se estivéssemos num programa de discos pedidos, entraria Carlos Paião a dizer que com 0-0 está tudo bem, mas na verdade não está, porque a primeira meia hora foi de grande sufoco para a equipa portuguesa, não se percebendo bem aquilo que Fernando Santos estará a preparar neste jogo de preparação. O posicionamento de Renato Sanches nesses primeiros 30 minutos não trouxe nada de positivo, nem à equipa portuguesa, nem aos jogadores. Já o Vítor adiantou bastante sobre isso. Com bola, a equipa ofereceu um flanco. Renato Sanches também, sem perceber se naquele espaço deveria pressionar ou não, até porque tinha André Silva e Cristiano Ronaldo ligeiramente mais adiantados. Depois tenta corrigir, descendo um pouco o posicionamento de André Silva, e aí a ideia parecia-me ser de Fernando Santos ocupar o corredor central para impedir a desenvoltura com que os espanhóis surgiam na frente de ataque. Ainda assim, o ter muita gente num determinado espaço não chega se o posicionamento não for agressivo, ou seja, se não houver ativamente uma procura de tapar os espaços e de dificultar a cooperação entre os jogadores espanhóis. Isso continuava a não acontecer, e só quando entramos então finalmente no 4-4-2 defensivo, que tem reflexo também a nível ofensivo, acabou Portugal por conseguir respirar um pouco também, aproveitando o facto dos espanhóis, depois de meia hora de alta intensidade, terem recuado um pouco na sua pressão e, de certa maneira, descansado também naquilo que tinha sido meia hora de grande sucesso. Ou seja, Luís Henrique percebe-se o que testou e percebe-se que nessa meia hora teve sucesso, apesar de não ter marcado golos. Falando de golos, e como muitas vezes são os golos que vão definir como cada um dos técnicos olha para a partida, o 0-0 está tudo bem para Fernando Santos, porque tem agora um intervalo para poder mexer um pouco na equipa, voltar a reorganizar e começar um jogo novo a partir do minuto 46. Coisa que Luís Henrique tentará evitar, creio eu, voltando a entrar com a intensidade que entrou na primeira parte, desta feita a tentar o golo. Obrigado, Luís Cristóvão e Vítor Martins, Paulo Sérgio, ouvintes da emissão mundial da Antena 1, tempo de intervalo no estádio de Alvalade, com 2.500 adeptos à espera de um golo e que todos esperamos que seja de Portugal. Voltaremos daqui a pouco para a segunda parte deste Para Já. Portugal 0, Espanha 0. Até já. Até já. Desporto, Antena 1. Tudo isto no dia em que Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, assinaram no estádio de Alvalade, em Lisboa, um protocolo para impulsionar a candidatura conjunta dos dois países, Portugal e Espanha, à organização da fase final do Campeonato do Mundo de 2030. Um protocolo que pretende e que prevê a colaboração entre as duas formações, estratégias comuns, plataformas de cooperação a nível técnico, organização de eventos desportivos e as duas federações que prometem unir esforços em diversas áreas para cujo grande objetivo será a organização deste evento em 2030. Próximo Campeonato do Mundo é em 2022, no Qatar. Em 2026 já está entregue uma organização tripartida, na México, nos Estados Unidos da América e Canadá, e, portanto, em 2030 provavelmente será na Europa. Portugal e Espanha a darem hoje o pontapé de saída para, pelo menos, pensarem nessa organização. 20 horas 38 minutos. Avançamos para uma síntese de notícias, edição do jornalista José Manuel Rosendo. Já tomou posse o novo presidente do Tribunal de Contas, na tomada de posse do juiz conselheiro José Tavares. Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta é uma solução de continuidade que garante o rumo do Tribunal de Contas. Desenganem-se os que esperam ou desejam ver na não recondução do presidente uma via aberta à corrupção. O novo presidente do Tribunal de Contas vem da casa, com 38 anos de incansável dedicação institucional. A escolha foi intencional. Mostrar que o caminho continua o rumo até agora seguido. Não muda, nem pode mudar de rumo, porque esse rumo é o certo. Perante a polémica dos últimos dias, o Presidente da República disse ainda que a escolha de José Tavares mereceu também o acordo do líder do PSD, Rui Rio. O novo Presidente mereceu, além da proposta do Governo, a aceitação da liderança da oposição, antes do acolhimento pelo Presidente da República. E devo sublinhar, essa concordância do líder da oposição foi muito importante na decisão presidencial. A escolha foi também aqui intencional. Ser alguém tão ou mais aceito pela oposição do que pelo Governo. José Tavares é o novo presidente do Tribunal de Contas. Nesta mesma cerimónia, o Presidente da República condecorou o presidente cessante deste tribunal, Vítor Caldeira, condecorou com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Marcelo Rebelo de Sousa expressou também o que disse ser uma gratidão nacional em relação a Vítor Caldeira. A líder parlamentar do PS está em isolamento profilático, depois de ter estado em contacto há 7 dias no programa Circulatura do Quadrado da TVI com o conselheiro de Estado Lobo Xavier, que está infectado com o novo coronavírus. Fonte da bancada socialista, citada pela agência Lusa, disse que Ana Catarina Mendes já fez ontem um teste que deu resultado negativo e está sem qualquer sintoma de doença de Covid-19. Ana Catarina Mendes esteve hoje ausente do debate parlamentar. Em Bragança, subiu para 4 o número total de vítimas mortais do surto de Covid nos lares da Misericórdia. Todas as vítimas são mulheres entre os 83 e os 95 anos. O número total de casos positivos nos lares da Misericórdia de Bragança passou para 123 entre utentes e funcionários. E o número de novos casos a nível nacional voltou a subir de ontem para hoje. O boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 944 novos casos de infecção. A maioria são na região de Lisboa e Val do Tejo, seguindo-se a região do Porto. Nas últimas 24 horas houve também mais 8 vítimas mortais. Em França está a agravar-se a situação de pandemia. Nas últimas 24 horas, registro da morte de 80 pessoas e o número de novos casos quase duplicou de ontem para hoje. Acabam de ser anunciados, nas últimas 24 horas, 18.746 novos casos. O presidente Emmanuel Macron acaba de dizer que vai anunciar medidas ainda mais restritivas para combater a pandemia. Cenário semelhante em Itália. O governo decidiu prolongar o estado de urgência até final de janeiro. O uso de máscara passa a ser obrigatório na rua em todo o território italiano. O primeiro-ministro Giuseppe Conte justificou as medidas, dizendo que o país entrou numa nova fase de contágio e é necessário um maior rigor para proteger a atividade produtiva. Quem não usar máscara arrisca uma multa que pode chegar aos 1.000 euros. Esta quarta-feira, Itália registrou 31 mortos e mais de 3.600 novos casos de infecção. O resto da atualidade com o jornalista José Manuel Rosendo. Vai regressar às 23 horas em ponto. Faltam agora 18 minutos para as 9 da noite. Por nem sempre correr bem. Por haver maneiras certas de fazer. Portugal chama. As queimas e queimadas provocam mais de metade dos incêndios em Portugal. Antes de fazer uma queima ou queimada, informe-se e peça autorização junto da sua Câmara Municipal na aplicação Queimas e Queimadas através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Por si, por todos, com o apoio do Fundo Florestal Permanente. O Curtas está de volta num novo formato. A 28ª edição do festival passa por Vila do Conde, Porto, Lisboa e Faro, com sessões especiais em sala e um programa de exibições e conversas online. 9 dias do melhor cinema de vanguarda. Cineconcertos, debates e filmes para todas as idades. 28º Curtas Vila do Conde, 3 a 11 de outubro. Mais informações em curtas.pt. Um festival Antena 1. Donald Trump quer renovar o mandato na Casa Branca, mas Joe Biden diz que é o homem certo para o lugar. Quem vai sentar-se na sala oval? Dia a dia, olhamos e contamos na rádio o que está em causa e como estão a correr as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Sala Oval, com Eduardo Maio. De segunda a sexta, às 10 para as 5 da tarde. Antena 1. Mangualde, Armamar e Moimenta da Beira, 87.9. Retomamos o desporto. Estamos no intervalo da partida entre Portugal e Espanha, jogo de preparação da seleção nacional portuguesa com vista ao duplo compromisso da Liga das Nações, frente à França no domingo à noite, e de hoje, 8 dias, frente à equipa da Suécia, 0-0 ao intervalo. Jogos que também estão no intervalo. Andorra e Cabo Verde estão empatados 1-1 ao intervalo. Marcou Ponk na própria baliza para a seleção do Principado de Andorra. Era a equipa de Cabo Verde. O golo foi marcado por Ryan Mendes. Outros jogos que nesta altura também estão no intervalo. A Alemanha vence a Turquia por 1-0. A Itália está a dar 5-0 à Moldávia. 0-0 entre os Países Baixos e o México. A Polónia vence a Finlândia por 3-0. A Eslovénia 3, San Marino 0. Suíça 1, Croácia 1. E a França, aos 34 minutos, já bate a Ucrânia por 3-0. Camavinga, de pontapé de bicicleta, marcou o primeiro golo aos 9 minutos. E depois Olivier Giroud com um bis aos 24 e aos 34 minutos. Afixa-me o resultado que se verifica nesta altura. França 3, Ucrânia 0. Não é propriamente um bom indício para aquilo que vai acontecer no próximo domingo. Campeonatos que estão então parados para que as seleções nacionais entrem em campo. Isso não se passa com as competições de alto rendimento. O Sporting e o Futebol Clube do Porto vão jogar amanhã às 19h em Odivelas a final da Taça de Portugal em basquetebol. O Futebol Clube do Porto derrotou o Benfica por 81-74 e o Sporting derrotou o Vitória de Guimarães por 83-71. Voleibol, meia-final da Supertaça em Óbidos esta tarde. O Benfica derrotou o Sporting por 3-2. Final está marcada para dia 21 de outubro e vai pôr frente a frente o Benfica e o Sporting de Espinho. Basquetebol, também voleibol. Nesta altura está em andamento a quinta jornada do campeonato da Handball 1. A quinta jornada já tem um resultado final. O Vitória de Setúbal perdeu em casa com a Madeira SAD por 27-21. Ao intervalo, Águas Santas 16, ABC de Braga 15, Belenenses 23, São Joanense 12, Boa Vista 11, Gaia 15 e Sporting 16, Avanca 12. Estão a começar as partidas. Benfica 5, Maia 3, com 10 minutos da primeira parte. E Futebol Clube do Porto 1, Boa Hora 8, aliás. Futebol Clube do Porto 8, Boa Hora 1. Estamos com 14 minutos da primeira parte. Um quarto para as 9. Desporto. Equipas de regresso ao relvado, cuidados técnicos de Gonçalo Lopes, reportagem do Nuno Perlouro, comentários de Vítor Martins e Luís Cristóvão. Será sempre assim, que sempre que a seleção nacional jogar, dois comentadores para analisar as partidas. O relato é do José Pedro Pinto. E já com novidades, quando está prestes a iniciar-se a segunda parte, Portugal mexe em dose tripla, saídas de Pepe, Moutinho e André Silva para as entradas de Rubén Dias, Bernardo Silva e também William Carvalho. Mexe em dose dupla a seleção espanhola, Nuno Perdor. Mexe em dose dupla, entram o número 14, José Gaia, e também o número 21, José Campanha. Sinceramente, ainda não consegui descortinar quem saiu na La Roja. Um deles foi Reguilón. Reguilón, que tinha sido maltratado no final da primeira parte, naquele lance em que viu o cartão amarelo por uma entrada mais impetuosa sobre Trincão. E o outro, já vamos tentar confirmar quem é que saiu para a entrada de José Campanha no momento em que se inicia a segunda parte. Entrou então José Campanha e também Miquel Merino. Também a entrada Ceballos. De Miquel Merino. Ceballos, Rodrigo e Reguilón. Muito bem. Okay. Saídas de Ceballos, Rodrigo e também de Reguilón para as entradas de Gaia, de Merino e também de Campanha. Vítor Martins, deste-nos uma ajuda. Vamos lá à análise a estas alterações. Desde logo, parece-me claro que Portugal poderá eventualmente abdicar de ter dois homens em cunha muito mais próximos dos centrais, podendo aqui o Bernardo Silva jogar, por onde eu acho que ele que rende mais, pelo corredor central nas costas de Cristiano Ronaldo. Depois, a troca de Rubén Dias por Pepe é uma troca direta. Vamos ver exatamente se passa Semedo para a direita e Rubén Dias para a esquerda, meia-direita e meia-esquerda, por isso aí claramente o treinador português, o selecionador, a perceber que provavelmente Ruben Semedo funciona muito melhor naquele posicionamento e também dando-nos um indicador claro que a dupla, se é que havia dúvidas, para o jogo com a França será Ruben Dias e Pepe. A saída de Moutinho para a entrada do William é uma troca direta. Quanto à seleção espanhola, são trocas diretas, posição por posição, jogadores obviamente com características muito semelhantes, muito embora eu ache, por exemplo, que apesar de Reguilón ter feito uma boa partida, considero que Gaia é um jogador muito mais efetivo, com muito mais presença, com muita mais qualidade. De resto, Campanha e o outro jogador que entrou, relembra-me, foi o Rodri. Gaia, Rodri, Campanha. Foi assim, não é? O Rodri Hernández também vai jogar mais perto de Moreno, sobre o corredor central, podendo descair um bocadinho para a direita, assim como estava a descair Rodrigo. E o que é que muda nas duas equipas, Luís Cristóvão, com estas alterações, quer de Fernando Santos, quer de Luís Henrique? Estava aqui assim a tentar olhar na transmissão, a tentar perceber exatamente como se reposiciona a equipa portuguesa, até porque Trincão, pelo menos neste momento, aparecia aqui um pouco mais encostado à esquerda, mas Renato Sanches também estava por ali. portanto ainda há aqui alguma indefinição, até porque se trata de um lance bola parada, para perceber como é que a equipa portuguesa vai reagir. Mas na verdade André Silva esteve um pouco apagado neste primeiro tempo, e obviamente ter Bernardo Silva garante sempre à equipa portuguesa ter mais posse de bola com qualidade e ter melhores decisões, e creio que passará muito por aí, perante uma equipa muito pressionante como a espanhola, a capacidade de ter jogadores que dão melhor capacidade de decisão com bola vai fazendo ou vai fazer a diferença, creio eu. O mesmo acontecendo com o William Carvalho, que poderá sugerir até um melhor preenchimento do espaço entre linhas, defesa meio campo, de maneira a realmente não haver tanta disponibilidade para os jogadores espanhóis explorarem essa faixa. Depois a tal nota que o Vítor também já deu em relação aos dois centrais, Ruben Semedo andou mesmo um bocadinho aos papéis na primeira parte por ser colocado do lado esquerdo. Muitas vezes eu creio que passa algo despercebido ao adepto médio, digamos assim, que não aprofunda tanto o reconhecimento tático das equipas. São dois centrais, jogar um de um lado ou um do outro é a mesma coisa, não é? Muitas vezes é quase como pôr um lateral direito a jogar à esquerda, e as dificuldades que muitas vezes os jogadores acabam por ter, ou por estarem a jogar com o seu pé menos forte, ou por estarem a fazer as mesmas movimentações, mas em sentido contrário. Isso, obviamente, cria grandes dificuldades, como criou ao Ruben Semedo. No caso espanhol, eu ainda só identifiquei duas trocas, a saída... Merino também entrou para o lugar de Ceballos. Não foi Campaña, foi Campaña. Campaña, Rodri e Gaia foram quem entrou. Não, entrou o Merino, Rodri não entrou. Rodri não entrou, Vítor. Entrou o Merino, camisola número 6. Exatamente, portanto, já ouvi agora. Exatamente. Em vez de Rodri, é Merino, Miguel Merino, médio da Real Sociedade. Portanto, saídas para estabelecermos já toda esta questão, saídas de Rodrigo Moreno, de Ceballos e de Reguilón, para as entradas de José Gaiá, Miquel Merino e José Campaña. Pronto, José Campaña faz a sua estreia na seleção espanhola, curiosamente em Portugal, onde ele passou ao serviço do Futebol Clube do Porto sem na altura ter grande expressão, mas neste momento vai ganhando esse corpo. Ele que está ao serviço do Levante e vai sendo um dos médios que ganha expressão também na Liga Espanhola, e por isso mesmo a ter aqui assim uma oportunidade com Luís Henrique, com também Miguel Merino. Sérgio Canales à partida vai aparecer um pouco mais adiantado. Do lado esquerdo, troca por troca, sai Reguilón, entre a Gaiá. Estamos com 5 minutos da segunda parte em Alvalade. Portugal 0, Espanha 0. Tem bola a seleção espanhola com Sérgio Busquets, encostando num dos centrais. É Eric Garcia, que se joga sobre o centro-esquerda. Vai ultrapassar a linha divisória perante a pressão de Rubén Neves, a colocar à esquerda na direção de José Gaiá. Aí vem o lateral esquerdo da equipa do Valência. Para mim é um dos melhores laterais esquerdos do mundo da atualidade, José Gaiá. A bola já para Diego Llorente, adiantando à flor da relva, esticando no corredor para a Campaña, tentando definir já o passo para a velocidade de Daniel, aliás de Canales, que agora está à direita. Intercepta bem Rubén Dias, colocando a bola para Rafael Guerreiro. Agora bem também Rubén Neves, perante a pressão de Miquel Merino, libertando para Rubén Semedo no corredor central. Adianta para Renato Sanches, já está no grande círculo, adiantando para Trincão, tentava rodopiar, é obstruído por Diego Llorente, é livre a favorecer Portugal à entrada do meio campo espanhol. Mas um belo gesto técnico do menino da seleção portuguesa, ali a ludibriar um adversário depois a ser carregado à margem das leis, falta assinalada pelo árbitro italiano. Livre que vai ser cobrado por Rubén Neves, no atraso para Rubén Dias. Aí está o central ex-Benfica, e hoje no Manchester City, ele que esteve também na lista de contratações mais caras do último defeso, o quarto mais caro do mercado, se olharmos apenas para o valor da transferência e não para o negócio estabelecido entre o Benfica e o Manchester City. Custou 68 milhões de euros à equipa comandada por Pep Guardiola. Aí está o esférico a ser controlado, é por Bernardo Silva, que parte a partir de trás, adiantando para Rubén Neves, vai colocando outra vez a bola para Bernardo, aparece em terrenos interiores, adianta para Rubén Neves, bola à direita para João Cancelo, vai tentar colocar na frente para William Carvalho. Atenção que ele anda de pé quente, já marcou 2 golos esta época com o Betis, cruzou William Carvalho, espaço para Ronaldo, balcão na área, ainda Ronaldo, pé esquerdo, atirou, bola de ferro, ainda mais vai ser por cima. Grandiosa ocasião para Portugal, estremece a baliza de Kepa no Nuno Perlouro. Ainda ecoa o tiraço de Ronaldo de Pacanhoto, a bola ali a estremecer o travessão da baliza de Kepa. Grande, grande ocasião para o capitão da seleção portuguesa. Poderia ter marcado mais um golo, mas desta vez não teve fortuna do seu lado. E Vítor Martins, alterações que mexem, porque são protagonistas que entraram, que estão na génese da jogada. Bernardo, William Carvalho e depois Ronaldo, acertou com um pontaria a mais no ferro da baliza de Kepa. Mas lá está uma dinâmica diferente que vieram trazer os jogadores que acabaram por entrar. O Bernardo, como tu referiste, veio atrás buscar jogo, depois caiu sobre o corredor direito e, curiosamente, o William Carvalho, que está ali na meia esquerda, é que foi quase cruzar ao lado direito para que Ronaldo recebesse ali, como tu dizes, no balcão da área e rematar a travessão da baliza de Kepa. Mas criou-se aqui uma dinâmica diferente que confundiu claramente defensivamente a equipa espanhola, que estava confortável porque Portugal não saía muito do posicionamento ofensivo na primeira metade e agora, nestes primeiros 8 minutos, a conseguir com esta situação que colocou diferenciada a Espanha, criar a melhor situação de golo. Olha, Dani Olmo na área, desarmado por Rubén Neves em apoio defensivo, vai ter canto, a equipa espanhola é o primeiro para a Roja na partida. Beneficiou ali de uma carambola o jogador espanhol, depois ali in extremis o Rubén Neves em pelir a bola para além da linha final, é pontapé de canto para a seleção espanhola. E para ser cobrado por José Campanha, ele que de facto passou de forma discreta, despercebida pelo Futebol Clube do Porto, mas é um médio com enorme talento, está a dar cartas no campeonato espanhol. É uma das principais figuras, se não a principal figura do Levante, um dos médios mais evoluídos, técnica e taticamente, da La Liga. Canto à esquerda, a ser cobrado de forma estudada, devolução para Campanha, da parte de Eric Garcia. Ainda Campanha colocando na entrada da área, pontapé de Dani Olmo, por cima da baliza do tranquilo Patrício. Um canto estudado, a bola depois a emergir para o exterior da grande área de Rui Patrício. Dani Olmo a tentar visar de longe, bola por cima do travessão da baliza de Patrício. Transita já Portugal para o ataque, recebe trincão da parte de Rafael Guerreiro, entrega em Ronaldo, vamos lá Portugal acelerar o jogo. Bem Rafael Guerreiro, que maldade a Miquel Marino, mas recupera a seleção espanhola. Foi um túnel ao médio da Real Sociedade. Aí está a bola atrasada agora por Dani Olmo na direção de Kepa, capta o guarda-redes da seleção espanhola, porque neste arranque de segunda parte, Luís Cristóvão, Portugal está a dizer à Espanha, isto não é à vontadinha. Pode ser à vontade, mas não é à vontadinha. Sim, é uma equipa portuguesa com uma dinâmica completamente diferente, realmente conseguir conter a maneira como os espanhóis apareciam no momento ofensivo, e agora aqui uma entrada duríssima sobre Dani Olmo. Ruben Semedo, sim. Entrou um pouco Manel fora de tempo e a acertar ali na face de Dani Olmo. Na verdade, é uma equipa portuguesa que consegue preencher muito melhor o meio-campo, consegue ter muito maior capacidade com bola, e isso modifica por completo aquela que é a proposta de jogo que está em cima da mesa neste início de segundo tempo. Os espanhóis tentam expressar a mesma agressividade, mas não estão a conseguir fazê-lo, exatamente porque Portugal neste momento é mais equipa, conseguiu organizar-se ao intervalo, aliás, faz parte dos livros, é da história do futebol português, quantas vezes equipas portuguesas passam por este tipo de situações, primeiras partes muito difíceis, creio que quase que daria para uma tese de mestrado este tipo de análise. Segundas partes, depois do intervalo, depois de vividas as dificuldades, então uma capacidade de adaptação diferente. Fica a nota para o quase gol de Cristiano Ronaldo. De facto, ele ainda ficou ali a pedir ao árbitro se a bola não teria entrado. Caprichosamente, depois de bater na barra, vem bater no relvado dentro das quatro linhas. Mas, de facto, foi o grande momento de frição também em Alvalade, tendo em conta que, para quem está a ver o jogo, parecia mesmo que a bola ia entrar dentro da baliza. O adversário de Portugal no próximo domingo chegou agora ao intervalo. A França a derrotar a equipa da Ucrânia por 4-0. A 2 de Giroud, de Camavinga e Mykolenko marcou na própria baliza. O livre de José Campanha sai com a bola diretamente à figura de Rui Patrício. Quanto ao número oficial de espectadores, coisa rara nestes tempos, Nuno Perlouro, já não falávamos disto há muito tempo, mas é caso para dizer, casa cheia. para este estádio de Alvalade. Casa cheia, lotação esgotada, 2.500 pessoas para assistir a este Portugal-Espanha. Tão bom ver gente nas bancadas. Ninguém quis faltar, 2.500 convites distribuídos pela Federação Portuguesa de Futebol, a fãs do clube da seleção, também a parceiros comerciais e publicitários e, claro, também a figuras do futebol. A bola já no ataque da seleção espanhola, quando estamos com 12 minutos da segunda parte, ainda 0-0, mas Portugal já ameaçou e pela sua figura maior, Cristiano Ronaldo, capitão de todos nós. A bola já para a campanha, a perder o fio à meada, recupera bem João Cancelo, vai bailar à frente de um adversário, arranca Cancelo, já ninguém o apanha, liberta no corredor, a bola para Bernardo, aí está Bernardo na área, deixa-no ir sozinho, deixa-no, cruzou, não conseguiu captar Trincão, a bola vai ainda sobrar para os jogadores espanhóis, que pena, lançamento para a Espanha. Que pena, começa também numa cavalgada de João Cancelo a passar ali por toda a gente, depois o passe para Bernardo Silva a cruzar com o pior pé, com o pé menos famoso, com o pé direito, a bola perdeu-se para além da linha lateral, fica a iniciativa da seleção portuguesa. Lá vai a Espanha outra vez, o jogo está mais rápido, está mais frenético, está mais dividido nesta segunda parte, é bom para o espetáculo. Aí está Sérgio Busquets a dominar no corredor central, adiantando a bola para Miquel Merino, aí vem o canhoto da Real Sociedade, movimenta justamente de pé esquerdo, atrasando na direção de Eric Garcia, aí vem o camisola 2, liberta no corredor, estica a bola na direção de José Gaia, a bola atrasada para Eric Garcia, no atraso, agora na direção de Llorente, estica no corredor, Sérgio Roberto, agora pressionado, morde-lhe os calcanhares Trincão, no atraso agora também para Diego Llorente, aí está Llorente a fazer o atraso na direção de Kepa, Kepa a colocar fora da grande área, bola na direção de Miquel Merino, baixa no terreno, aí vem a seleção espanhola transitando para ataque, a bola chega até Gerard Moreno, lá vem camisola 9, adiantando para a campanha, aí está a Espanha agora a fazer a bola chegar até o corredor esquerdo, jogando toda a largura do terreno, aí está o esférico na direção de José Gaia, tenta a triangulação, adianta bem, agora também na direção de um companheiro de equipa da seleção espanhola, aí está a bola a chegar até Miquel Merino, tenta montar o cerco à grande área de Portugal, a seleção Roja, a bola à direita para Sérgio Roberto, atrasando para Miquel Merino, devolução para Sérgio Roberto, outra vez para Miquel Merino, pressionado por Francisco Trincão, a perder a bola a seleção espanhola, vai tentar ainda Trincão disputar o lance com Merino, atrasa para Llorente, sai a seleção espanhola. Sai a seleção espanhola, mas houve ali uma espécie de tiki-tac espanhol, ali a ludibriar alguns jogadores portugueses, numa altura em que Fernando Santos lança mais 3 jogadores para o aquecimento, são eles o Nelson Semedo, o Bruno Fernandes e também o João Félix. 3 unidades para daqui a pouco Vítor Martins, eventualmente teremos Fernando Santos outra vez a mudar o figurino da equipa das esquinas. O figurino no sentido de trocar algumas peças que sim, têm que se reservar para o próximo jogo. Evidentemente que estes que entraram, muito provavelmente no próximo domingo, serão titulares, creio que em circunstâncias naturais. Ruben Dias, William Carvalho e Bernardo Silva serão titulares, os dois primeiros, o Ruben Dias e o Bernardo de certeza, o William creio que também, porque está a fazer de facto um excelente início de época e portanto convém agora salvaguardar mais alguns, creio que Trincão continua um bocadinho abaixo daquilo que é capaz de fazer e por isso provavelmente será um dos sacrificados, Renato Sanches também, e vamos a ver, não sei se Nelson Semedo é um dos jogadores que está pronto para entrar para o lugar de João Cancelo e aqui claramente para fazer a gestão, quer de Cancelo, quer também de Nelson Semedo, dando-lhe minutos. Vamos ter dupla alteração para já na seleção espanhola e atenção, vem aí o tanque da equipa espanhola. Sai o Sérgio Canales, entra com o número 16 o Rodri. E a outra alteração é o número 5, Busquets, que sai e entra o Adama Traoré. Vamos lá falar um bocadinho de Adama Traoré, porque Luís Cristóvão, ele assusta de cada vez que entra em campo, seja a titular ou a saltar do banco. Ele tem uma capacidade física fora do normal, estratosférica para este maliano que para já ainda vai escolhendo a seleção espanhola para jogar ao nível internacional. É, até porque ele foi convocado a semana passada para justamente a Espanha e para jogar pelo Mali. O problema é que a seleção espanhola é muito mais chamativa. Sim, sem dúvida. E ele nasceu e tem desenvolvido toda a sua carreira em Espanha, apesar da ascendência maliana e pelo menos até ao momento, sempre deu a entender que a sua preferência estaria com a equipa espanhola. Mas de facto é um jogador singular, pelo desenvolvimento muscular que foi tendo ao longo dos anos. Sempre foi um portento em termos físicos, desde os tempos em que apareceu na equipa do Barcelona, numa equipa que conquista a Youth League, mas depois vai ganhando massa muscular e torna-se realmente um jogador muito difícil de parar, porque há excelente capacidade técnica, o talento que tem, junta uma capacidade física, muitas vezes quase que parece sobre-humana, uma capacidade de choque impressionante, uma velocidade impressionante também em sprint, e por isso é um jogador que é um autêntico quebra-cabeças para qualquer equipa que o tenha que defrontar. Faz também ele aqui a sua estreia na principal seleção espanhola e vamos ter aqui assim cerca de meia hora para poder observá-lo. Tanto nós como Luís Henrique, que é a terceira chamada, bem se pode dizer que é a terceira é de vez, consegue granjear essa primeira internacionalização pela seleção A de Espanha, a Adama Traoré. Luís Henrique é que dizia, oxalá eu lhe possa dar essa oportunidade nesta chamada, nesta janela de 3 jogos, no espaço de uma semana, também para a seleção espanhola, não só para Portugal. Ora, aí está, Adama Traoré vai colocar-se no lado direito do ataque da seleção espanhola, no momento em que tem bola Portugal, já no ataque, atenção ao Bernardo, já vem embora Bernardo, desarmado para canto! Que arrancada do médio do City, Nuno Perlouro! É aquela incursão peculiar do Bernardo Silva ali de pé canhoto, a passar por toda a gente no flanco esquerdo, depois a tentar fazer o cruzamento, ou melhor, no flanco direito, a tentar fazer o cruzamento com o pé canhoto, mas a bola perdeu-se para além da linha final, pontapé de canto que o próprio Bernardo Silva vai bater. Levanta de pé esquerdo, primeiro posto, corte da parte de Dani Olmo, a bola será aliviada também na segunda vaga por parte de José Gaia, insiste Portugal, bola no corredor central, liberta Rubem Neves, mal, na direção do Bernardo, a bola interceptada já para o José Campanha, espera para o apoio, aparece-lhe nas costas Canales, liberta numa zona mais interior para Gaia, e este para Miquel Merino, adianta para o corredor central, a bola para Rodri Hernández, muitos jogadores do City em campo esta noite, quer de um lado, quer do outro, a bola para William Carvalho, aí está o médio do Betis a parar no despique individual com Gerard Moreno, a bola sobra já para Rafael Guerreiro, no atraso para William Carvalho, desinflaciona e coloca na direção de Bernardo Silva, outra vez ele a baixar no terreno, agora no corredor central, a bola atrasada já para Rubem Neves, aí está o médio do Wolverhampton adiantando para Rubem Semedo, vamos ter, não tarda nada, Nuno Perlouro, Nelson Semedo em campo. Vamos ter o Nelson Semedo, mas atenção ao Traoré agora. E lá vai Traoré, entrada da área, já passou, vai com o Rubem Neves, conhecem-se bem, da Traoré, cruzou o canto para a Espanha. Quem é que o trava, Nuno? Quem é que o trava? Quem é que o trava? Parece uma autêntica locomotiva este jogador da seleção espanhola ali a passar por toda a gente e ali in extremis também o defensor da equipa portuguesa a impelir a bola para além da linha final. Pontapé de canto para a equipa espanhola. É que se nem os jogadores que com eles jogam no Wolverhampton conseguem ter essa capacidade, é caso para perguntar quem é que terá. É muito difícil. Canto à direita para a seleção espanhola. Outra vez para Rosa Campanha. É impressionante o físico do Traoré. É um monstro autêntico. Certamente teria sucesso não só no futebol como noutros desportos. Mas isso são contas para outro rosário. Aí está o canto para a Campanha. Nelson Semedo, depois deste pontapé de canto, vai para jogo. Bola na área, o cabeceamento em devolução. Vai aliviar de qualquer maneira Bernardo Silva na direção do Francisco Trincão. Não consegue captar a bola recuperada por Sérgio Roberto. A unidade mais atrasada, mais recuada da seleção espanhola neste pontapé de canto, neste esquema tático. Atrasando para Kepa. Aí vem o guarda-redes do Chelsea. Adiantando para Eric Garcia. Lá vem Garcia, com espaço para transitar com bola colada ao pé direito. Adianta a flor da relva na direção de Miquel Merino. Dá para Rodri Hernández. Adianta já para Campanha. Campanha, linha divisória, liberta no corredor, lá vai Traoré, encara Rafael Guerreiro, ainda Traoré, contemporiza, simulação, mais uma ginga, mais uma, excelente Traoré, linha de cabeceira, cruzou para o corte de Rubem Dias, vai tentar aliviar a zona de pressão, Rubem Neves, de trivela, movimenta para Trincão, muito pressionada pela seleção portuguesa, pela seleção espanhola nesta transição, recupera a Roja, bola no corredor central, aí está a equipa espanhola enfiando o Portugal no seu meio campo defensivo, toda a gente atrás da linha da bola, muito bem agora Merino, libertando no corredor, é para Gaia, vai puxar a bola para o pé esquerdo, dá outra vez para Merino, lá está o tal ADN da seleção espanhola, rendilhando, também cercando a grande área adversária, lá vem Sérgio Roberto, mete sem apuros, lá vem Portugal para a transição, a bola para Trincão, ultrapassa a linha divisória, invade o meio campo da seleção espanhola, dá para Ronaldo, lado esquerdo, cruzou de trivela, pontapé de Renato para dentro, não, a bola entra ou não, outra vez na trave, bateu no relvado e não entra, o árbitro sinala, pontapé de canto. Incrível! É incrível. É uma jogada de contra-ataque. Um passe de William Carvalho para Cristiano Ronaldo, a fazer ali um passe de trivela para o Renato Sanches, a rematar novamente no travessão. Fica a dúvida se a bola terá entrado ou não. Vejo aqui no monitor da televisão que não entra. Bate sobre a linha de golo, não entra. Portanto, boa decisão do árbitro italiano numa altura em que entra o Nelson Semedo. Saída de Rafael Guerreiro. Já vamos à análise dos comentadores da Antena 1. Muito para analisar. Vamos ao canto. Levanta Trincão. Grande área fácil. Chamou-lhe um figo. Dani Olmo mete a bola fora. Lançamento para Portugal. Muito bem. Luís Cristóvão, vamos começar por ti. Mais uma jogada, mais uma bola na trave. Portugal já deve o primeiro a si próprio. Sim, e agora esta foi mesmo por centímetros. Primeiro, destaque para o grande trabalho de Cristiano Ronaldo na assistência. O passe é fantástico e Renato Sanches também a surgir muito bem. Remate fortíssimo. A bola uma vez mais a bater na barra, uma vez mais caprichosamente a não entrar. Desta feita esteve lá mais perto porque a bola bate mesmo em cima da linha, mas não ultrapassa por completo a linha da baliza à guarda de Kepa. Em relação à troca, é a gestão que Fernando Santos vai fazendo com Nelson Semedo a entrar para jogar à esquerda. Essa nota de curiosidade, havendo Sequeira que poderia fazer aqui assim a sua estreia. Sim. É Nelson Semedo que joga à esquerda, algo que ele já fez quando passou pelo Barcelona em algumas partidas. O próprio João Cancelo também já foi utilizado à esquerda na equipa da Juventus. Portanto, nada de mais, uma adaptação também em tempos de pandemia. Tendo em conta o que disse agora mesmo o Luís Cristóvão, Vítor Martins, duas questões. Poderia eventualmente ser mais favorável para Fernando Santos colocar Cancelo à esquerda e Semedo à direita? Sim. Essa é a primeira. E a segunda é, será a resposta de Fernando Santos à máquina Traoré? Sim, Nelson Semedo, porventura, mais fresco e claramente também mais veloz defensivamente do que Rafael Guerreiro. E com mais capacidade física também, sim, não é? Poderá travar Traoré, mas eu acho que para travar Adama Traoré necessitará de lhe dar pouco espaço e não deixar virar para a frente do jogo, porque aí, seja ele quem for, na velocidade, provavelmente não haverá ninguém que o consiga travar a não ser com falta. Sempre que ele recepcionar a bola e não se virar, tanto melhor para o lateral, neste caso para Semedo. Julgo que Rafael Guerreiro terá ficado pela primeira vez contente de ser substituído, porque ia ter ali uma carga de trabalhos para o resto da noite. Mas sim, sem dúvida nenhuma, aliás, quando tu disseste que ia entrar Nelson Semedo, aqui logo nos meus apontamentos, estava a retirar do jogo Cancelo e não Rafael Guerreiro. Quando falaste na saída de Guerreiro, estava a colocar Cancelo à esquerda e Nelson Semedo à direita, mas obviamente que depois, raciocinando e tendo por ideia travar Traoré, faz sentido colocar ali Semedo, que, como o Luís disse, também não é propriamente um lugar que ele extrai. Estamos com 25 minutos no cronómetro da Antena 1 nesta emissão mundial, segunda parte em Alvalade. Para já, não há golos. Portugal já enviou duas bolas à trave por Cristiano e também por Renato Sanches. Mas para já, Portugal 0, Espanha também 0. Desporto, Antena 1. Lá vai a seleção espanhola no corredor central. Gerard Moreno baixando para dar superioridade numérica nesta fase de construção. A bola já na direção de Rodri Hernández. Adianta para o seu companheiro de equipe, Traoré. Não passa por Nelson Semedo. Corte limpinho. A bola adiantada para Cristiano. Intromete-se bem agora Nelson Semedo. Bola já para Trincão. Lado esquerdo. Procura opções. Vai acelerar bem a bicicleta. Agora sobre o Rodri. Adianta para Cristiano Ronaldo. Ainda Cristiano. Vai já daqui. Cristiano. Tira o Cristiano. Ao lado da baliza de Kepa. E tudo começa num excelente corte de Nelson Semedo sobre o seu companheiro de clube, o Traoré, depois Trincão ali a progredir alguns metros, a passar para Cristiano, o capitão da seleção portuguesa, visou de longe a baliza de Kepa, mas a bola saiu ao lado do poste esquerdo do guardião espanhol. É que, a bem dizer, Luís Cristóvão, já são duas ações em que Nelson Semedo, uma delas sem bola, em que encurta o espaço na definição do passe para Traoré, e agora o desarma em que leva claramente a melhor sobre o portentoso avançado, companheiros de equipa no Wolverhampton. Sim, companheiros de equipa há não muito tempo, não sei se já teve a oportunidade de conhecer alguns segredos, mas de facto Nelson Semedo entrar fresco e claramente com esta missão defensiva travar a Adama Traoré, agora foi ultrapassado. Olha, vai Traoré, cruzou, pontapé, grande intervenção do Patrício! Tem alguma algumas dúvidas se Traoré não terá cruzado para lá da linha de cabeceira. O árbitro mandou jogar, Patrício diz presente, Nuno Perdoro. Que grande intervenção de Rui Patrício, mas fica este lance sensacional desta locomotiva, deste autêntico touro, na boa expressão da palavra, Traoré a fazer miséria, a partir os rins a Nelson de Semedo, um passo atrasado para Dani Olmo, o remate de primeira ali no coração da área, com os pés Patrício a defender, e nesta altura sai Cristiano Ronaldo, entra João Félix. Vamos escutar Alvalade. Os cumprimentos, os aplausos para Cristiano, ele que agora saúda também a Fernando Santos e vai diretamente para os balneários, Nuno Perdoro. Vai para os balneários, seguramente desgastado também, Cristiano Ronaldo, a cumprimentar o selecionador nacional e vai tomar banho mais cedo. Vamos lá ao balanço, comentadores da Antena 1, para a prestação de Cristiano, uma bola à trave, segunda parte bem mais incisiva, diria eu, nesta segunda etapa, mais o cruzamento, a assistência para Renato Sanches, Luís Cristóvão. É, Cristiano Ronaldo hoje não transportou a seleção, foi transportado por aquilo que a equipa conseguiu não fazer. Primeira parte mais apagada, apenas com um pequeno fogacho já nos momentos finais do primeiro tempo. Na segunda parte, sim, com mais espaço, com mais intervenção. Esse remate à barra é uma das imagens de marca, mas creio eu, melhor ainda, a assistência que fez para o quase gol de Renato Sanches. Vítor Martins. Sim, sobretudo apareceu nos últimos 5 minutos, quando a equipa se soltou mais, portanto, nos primeiros 40 foi muito vítima da falta de presença ofensiva da equipa portuguesa e da incapacidade de ultrapassar a primeira zona de pressão da equipa espanhola, não chegando a bola, obviamente, aos homens da frente, e Ronaldo, estando quase sempre mais adiantado, não tinha que vir buscar jogo ou procurá-lo, porque senão depois faltava poder de fogo na frente de ataque. Nestes primeiros 20 minutos da segunda parte, de facto, aparece com o primeiro remate ao travessão e depois, inteligentemente, assistir Renato para o segundo remate ao travessão. Portanto, quando Portugal teve capacidade ofensiva, quando teve caudal ofensivo, como é natural, o capitão da seleção apareceu com naturalidade. Lá vai Portugal a ter bola, agora sem o seu capitão em campo, o seu capitão da equipa, bola para Félix, avança Félix, entrada da área Félix, ainda Félix, assistência, vai ser grande intervenção de Kepa! Preparava-se para finalizar o jogador da seleção, ganhou perante Trincão o guarda-redes do Chelsea. E tudo começa numa arrancada sensacional de João Félix a deixar toda a gente para trás, um passo de morte para Francisco Trincão na cara do golo a rematar, mas o guarda-redes Kepa com uma grande defesa a encher a baliza, a fazer a mancha e a evitar o primeiro da equipa portuguesa. Um lado mais camaleónico deste ataque, Vítor Martins, vão intervalar entre si na cara do guarda-redes ou na posição central do ataque, se preferires, João Félix e Francisco Trincão. Sim, claro que Félix tem movimentos distintos de Cristiano Ronaldo na frente de ataque e tem esta capacidade de passe de ruptura, de temporizar o passe de recepção de costas para a baliza e voltar-se depois para a baliza e depois poder fazer ele o golo a oferecer, e isso faz com que Portugal tenha presente neste momento coisas diferentes que os espanhóis ainda não estão rotinados para tal. Foi pena de facto o passe sair tão comprido e haver ali uma ligeira desatenção ou hesitação por parte de Trincão, que já em esforço tentou o remate, mas Kepa também fez o seu papel, encurtou o espaço e depois fez a mancha de forma fácil. Vamos ter lançamento para a seleção espanhola, a meio do meio-campo, defendido por Portugal, à esquerda. À esquerda do ataque da equipa espanhola, numa altura em que Fernando Santos lança outro homem para aquecimento, para além de Bruno Fernandes, também Diogo Jota a fazer exercícios de aquecimento. Gerard Moreno liberta para Rodri Hernández, coloca numa zona mais descongestionada, na meia-direita para Sérgio Roberto, lá vem o lateral do Barcelona, aí vem o camisola 20, Rodopia, devolve outra vez para Rodri Hernández, estica no corredor, bola para Miquel Merino, não passa por Rubén Neves, a bola sobra ainda para Trincão, ainda Trincão a tentar passar por Merino, não passa, o árbitro diz que não há falta, manda seguir, agora sim há infração do Trincão sobre Merino. Há ali um puxão de Trincão do 17 de Portugal sobre o 6 de Espanha, livre para o próprio Merino. Atenção, atenção, a Espanha está e leva 42 jogos consecutivos a marcar. Não falha, não deixa de marcar desde junho de 2016. Será que é hoje em Lisboa? Vamos lá ver, esperemos bem que sim. Rui Patrício já fez o seu papel há pouco naquele remate de Dani Olmo, mas Portugal ainda a não conseguir também desfeitear as redes à guarda de Kepa, duas bolas nas traves e também uma grande defesa do guarda-redes do Chelsea. Frente a frente, o quinto classificado do ranking da FIFA, Portugal, e a Espanha, sétimo classificado. Duas das melhores defesas e melhores ataques da Liga das Nações. Provas nas quais vão estar em competição já a partir do próximo fim de semana. Aí está a bola para a seleção espanhola, construindo a partir de trás. Diego Llorente. Aí está o central ex-Real Sociedade, hoje no Leeds. Adiantando para Sérgio Roberto. Aí está Sérgio Roberto devolvendo a gentileza para Diego Llorente. Perante a pressão mais subida, linhas bem mais incisivas da seleção portuguesa. A bola para Eric Garcia. Já invadiu o meio-campo de Portugal. Liberta no corredor, à esquerda, para José Gaiá. Entre linhas a colocar na direção de José Campanha. Faz a simulação da Nioma. Permite a passagem do esférico até José Gaiá. O esférico para Eric Garcia. Garcia adiantando para Llorente. Llorente para Merino. Merino libertando mais à direita para Sérgio Roberto. Perante a pressão agora de Francisco Trincão, a ser obrigado a atrasar. A bola agora para Diego Llorente. Agora parece-me, Luís Cristóvão, uma fase em que a Espanha parece ser mais maniatada. Já não desiste voluntariamente de persistir no ataque e de reiniciar a jogada. Parece-me agora mais mérito de Portugal. Não sei se concordas. Sim, Portugal neste segundo tempo tem crescido com o decorrer da partida, enquanto a equipa espanhola, pelo contrário, tem sentido mais dificuldades. Creio que não será também por acaso, porque olhando para as trocas que Portugal faz, vai lançando em campo jogadores que à partida poderão ser mais utilizados e mais titulares nesta equipa, enquanto do lado espanhol entram jogadores que serão menos utilizados também. E creio que aqui assim é a face daquilo que cada um dos treinadores procura para a sua equipa. Claramente Fernando Santos continua a tentar apostar, trabalhar num 11 e melhorar as dinâmicas desse 11. Luís Henrique está a aproveitar este jogo para dar minutos a um leque mais diversificado de jogadores. Mais uma alteração na equipa das esquinas, Nuno Perlouro. E vai a jogo o Diogo Jota, o novo jogador do Liverpool, e sai o Francisco Trincão. Vítor Martins, de facto, entra Diogo Jota. Tu já tinhas candidatado Francisco Trincão a uma, sim, das alterações. Jota está no pináculo da sua carreira, jogador do Liverpool, entrou muito bem nos Reds, nos campeões ingleses e nos últimos compromissos fez até o gosto ao pé nessa partida frente à Croácia, goleada, sim, por 4-1 no Dragão. E creio que é um problema acrescido para a defensiva espanhola. Jota é um jogador extremamente vertical, muito veloz, com capacidade de fazer diagonais para dentro e aparecer muito bem em busca da profundidade, mesmo no corredor central, algo que Trincão tem mais dificuldade. Claro que Trincão é um jogador tecnicamente e nos duelos individuais mais forte que Jota, mas no objetivo de chegar ao último terço e as situações de concretização, acho que Jota é muito mais capaz. E por isso, com evidentemente o cansaço e o tempo de jogo da equipa espanhola, obviamente que Jota poderá tirar proveito disso e aproveitar o tal espaço que a Espanha por vezes concede nas costas para poder ficar na cara de Kepa. Vai ter livre Portugal, a falta foi sobre Renato Sanches, foi isso, Nuno? Foi isso mesmo, um encosto ali sobre o Renato Sanches, dois jogadores portugueses junto à bola, o Ruben Neves e o Bernardo Silva. Afasta-se Bernardo, a bola fica à disposição de Ruben Neves, o homem da bola parada. Minuto 80, 10 para os 90, livre lateral, bola na meia esquerda, levanta Ruben Neves, sai Kepa perante o ataque à bola de Ruben Semedo e capta. Mas era bem visto, um livre bem cobrado por Ruben Neves para a desmarcação de Ruben Semedo, mas veloz, que é para sair dos postos e a bloquear esta bola. A bola já para a Campanha, na zona da cabeça da área, na zona do médio mais defensivo, capta a Campanha, liberta para Sérgio Roberto, estica na frente para Traoré, já vai passar Traoré, perante Rubem Dias, já está na grande área, lado direito, a simulação já passou, atirou ao lado da baliza de Rui Patrício, a bola sai pela linha de cabeceira, pertíssimo da bandeira de canto. Mas é um regalo ver este jogador espanhol a disparar no terreno, é um velocista nato ali a passar por Ruben Neves, a rematar cruzado, a bola a passar diante da baliza de Patrício, saiu para além da linha final. Grande jogada, mais uma grande arrancada de Traoré. Vamos à alteração na seleção espanhola. Saída de Eric Garcia e a entrada do senhor seleção espanhola, Sérgio Ramos, o mais internacional de sempre da Roja, com 173 jogos, o jogador no mundo, no plano das seleções, com mais vitórias. Entra Sérgio Ramos, E há subiu-os nas bancadas, Nuno Perdoro. Há subiu-os para o capitão do Real Madrid, ele que também marca muitos golos ao serviço da seleção espanhola, tal como no clube. Esperemos que desta vez não faça o gosto nem ao pé, nem à cabeça. Curiosamente, Luís Cristóvão, não se cruzam os amigões, aqui entre aspas, Sérgio Ramos e Cristiano Ronaldo, que não se vêem há 2 anos e que em campo vão continuar sem se ver, pelo menos por mais algum tempo. Sérgio Ramos é aquele jogador que todos os adeptos que não são do Real Madrid amam odiar. Mas a verdade é que Sérgio Ramos vai vivendo um dos melhores momentos da sua carreira, muitos golos marcados, uma presença fantástica na equipa do Real Madrid, e hoje a sua maturidade torna-o numa das grandes referências do futebol espanhol. E já agora, Cristiano Ronaldo, que saiu há pouco, pôs ponto final parágrafo numa verdadeira racha, como se diz em Espanha, goleadora. 7 jogos seguidos a marcar na seleção nacional, 16 jogos na seleção nos últimos 9 jogos. Hoje ficou em branco. Contam os postes? Não contam, pois não. Não contam. Não contam, de facto. Mas podem ainda contar, em caso de vitória de Portugal, a 100ª vitória da carreira de Cristiano Ronaldo como internacional lá português. Canto para Portugal, cobrado de forma estudada. Cancelo cruzou, segundo posto, muitos homens a elevar-se. Cabeceamento do William, ao lado da baliza de Kepa, tanto homem e ninguém finaliza. E foi uma pena, foi um lance bem trabalhado pela seleção nacional. Cruzamento largo ao segundo poste de Cancelo para a cabeça de William Carvalho, direitinho para a cabeça de William Carvalho. Estava em posição, em boa posição, o jogador do Betis a cabecear, mas a bola saiu ao lado do poste da baliza de Kepa. Portugal e Espanha teimam em não desempatar. Depois do 3-3 há 2 anos na fase de grupos do Campeonato do Mundo na Rússia, em Sochi, nesse 3-3 do hat-trick sensacional de Cristiano Ronaldo, continua por desempatar também o registo de confrontos em solo português entre estas duas equipas. Eu recordo, antes desta partida, 17 jogos, 5 vitórias para cada lado e 7 empates. Está à vista, pelo menos para já, com o marcador, o 8º empate em solo nacional entre a equipa das esquinas e a seleção roja. Aí está Sérgio Ramos, outra vez, agora na variação de flanco para Sérgio Roberto. Percebe mal, adianta mal, bola para William, no meio de 2 adversários a perder perante Adama Traoré, leva tudo à frente, ainda Traoré liberta bem para Rodri Hernández, num espaço de uma cabine telefónica, atrasando para Sérgio Roberto, e este no atraso, na direção de Diego Llorente, ele que agora forma parelha no eixo da defesa espanhola com Sérgio Ramos. Toca agora no esférico Ramos. Aí vem o central do Real Madrid recebendo de José Gaiá. Vai pontuar a saída para ataque da seleção espanhola. Bola ainda em Sérgio Ramos. Pressão de João Félix. Liberta no corredor. Dá-lhe um cheirinho. João Félix coloca Sérgio Ramos em sentido, Nuno Perdoro. Em sentido. Ali o menino a dar um cheirinho, um toquezinho ali ao veterano, jogador do Real Madrid. Fica o aviso de Félix Sérgio Ramos. Como que ia dizer, eu estou aqui. Não te ponhas a brincar muito com a bola porque eu sou menino para te tirar. Aí está a bola justamente para Sérgio Ramos, face lateral esquerda da área espanhola. Adianta para Miquel Merino, rodopia agora sobre Rubem Neves, que me parece mais adiantado no terreno. A bola para Kepa, adiantando já para Diego Llorente, perante a pressão no ataque à bola de Diego Jota. Ainda Diego Llorente transita com alguma comodidade, invade o meio campo de Portugal. Lá vai Llorente, ainda Llorente, liberta a bola para Traoré. Muito bem, agora também reiniciando a jogada, atrasando para Sérgio Roberto, com a equipa portuguesa recolhida no terreno. A bola para Merino, vai esticar no corredor, a bola já para o ataque na direção de Dani Olmo. Lá vem Dani Olmo, ainda Dani Olmo para poder circular a bola na direção de Merino. Entrega em Rodri Hernández, continua a jogar a antiga camisola por dentro dos calções, muito elegante Rodri Hernández. Aí está Sérgio Ramos, bola no balcão da área, bola para Dani Olmo. Aí está Dani Olmo, tentativa de colocar para Moreno, mas Nuno Perdoro, para nosso bem, a bola foi para um lado e Gerard Moreno foi para o outro. Era uma tentativa de jogar entre linhas do Dani Olmo para o seu companheiro de equipa, não percebeu o passe do 7 da equipa espanhola, a bola saiu mais uma vez para além da linha final, pontapé de meta para Rui Patrício. Aí está Patrício, movimentando para Rubem Dias, tentando esticar na frente bem Rubem Dias para João Félix, é desarmado por Sérgio Roberto, a bola sobra ainda com felicidade para Portugal, bem Nelson Semedo, adiantando para Félix, lá vem Félix, 23 nas costas esta noite, lá está Félix a variar o flanco para uma zona mais descongestionada, capta também João Cancelo, bem na recepção orientada, sai a jogar o lateral, ainda Cancelo, varia, coloca na frente, Diogo Jota, sai que para o meio caminho, agarra o guarda-redes do Chelsea. Mas muito bem visto, um passo em profundidade, a tentar jogar nas costas da defesa espanhola do João Cancelo. difícil para o Diogo Jota, mais uma vez veloz e rápido a sair dos postos, Kepa a conseguir segurar este lance perigoso. Atenção à seleção espanhola, mete sem apuros Cancelo, vai resolver muito bem o lateral do City, entregando a William Carvalho, agora por dentro aparece Cancelo, a bola embate em Rodri Hernández, recupera a seleção espanhola, já estamos dentro dos 5 minutos finais, 3 minutos e meio para os 90, fora o tempo de compensação, a bola para Rodri Hernández, colocando mais para trás para Llorente, está sozinho no grande círculo, tem a oportunidade de definir com um passo curto na direção do Sérgio Roberto, isto a dar para Traoré, Traoré devolvendo a gentileza para Sérgio Roberto, bola outra vez para Diego Llorente, estica para o seu companheiro do eixo defensivo que é Sérgio Ramos, abre à esquerda para Gaia, adianta a flor da relva, bola para Dani Olmo, já passou Dani Olmo, adianta para Merino, com muita força, bola para fora, lançamento para Portugal. E para o João Cancelo. Já arremessada a bola, mas falhou também o William Carvalho, seleção espanhola vai ter novo lançamento à esquerda, agora para José Gaia. José Pedro Pinto, há um bocadinho disseste que Ruben Neves te parecia mais adiantado e de facto está. Houve aqui uma troca posicional, não sei se momentânea, mas julgo que não. Provavelmente o desgaste de Ruben Neves obriga, mas agora já vejo outra vez o William mais adiantado, mas via o William mais recuado na tentativa de equilibrar a equipa mais defensivamente e com o desgaste de Ruben Neves ele subir mais no terreno. Mas parece-me que foi momentâneo e Ruben Neves já é outra vez o homem que fica à frente do quarteto defensivo de Portugal. Muito bem, Vítor Martins, vamos ter canto para a seleção espanhola, novamente pelo corredor esquerdo, com relativo perigo, Nuno Perdor. Precisamente, é pontapé de canto do lado esquerdo, creio que vai bater o Campanha. Justamente, pé direito de Campanha, ele que vai a passo, também com muita fadiga muscular, certamente, para vários dos jogadores. Campanha só entrou no início da segunda parte, mas grande parte dos jogadores que estão a fazer os 90 minutos estão já nos fumos do depósito. Dani Olmo, Llorente, é Sérgio Roberto do lado espanhol, do lado português mais nomes. Vamos lá ao canto para José Campanha, bola na área, o cabeceamento de Sérgio Ramos apareceu na zona do primeiro poste. Eu tinha avisado, ele é um goleador não só na seleção portuguesa, na seleção espanhola aliás, como também no Real Madrid, ali ao primeiro poste, aproveitar bem o pontapé de canto de Campanha, a cabecear, a bola não passou muito longe do travessão da baliza de Patrício. Mais uma vez Luís Cristóvão, não se pode dizer que Portugal não está avisado em relação a Sérgio Ramos. Sim, mas em relação a Sérgio Ramos toda a gente está avisada e ele continua a marcar golos. É verdade, quando, são 23. Quando, é a defesa mais goleador da história das seleções. Quando um jogador tem qualidade, o estar avisado não chega. É preciso mais do que isso. E Sérgio Ramos, uma vez mais, a mostrar que, mesmo num jogo amigável, em que começa no banco, entra e entra sempre com a mesma vontade e a mesma dedicação de procurar fazer o melhor para a sua cor. É como o vinho, neste caso, espanhol e da Andaluzia, de onde é natural, Sérgio Ramos, quanto mais velho melhor, 34 anos, parece que rejuvenesce a cada ano que passa. Atenção à seleção espanhola, José Gaia no cruzamento, em antecipação, aparece Bernardo, vai para fora o lançamento para a Espanha. Foi o Ruben Neves ali, SOS Ruben Neves ali a conseguir cortar para além da linha lateral, era um lance perigoso para a equipa espanhola. Qualquer dia vão criar uma linha telefónica só com isso, Nuno Perdouro, SOS Ruben Neves, bem visto. A bola para Sérgio Ramos, vai subir, não tarda nada, à placa do quarto árbitro, estamos em cima do minuto 90. Bem, José Gaia, subtrai a equação, Bernardo Silva, sai a jogar, liberta no corredor central. Bola para Rodri Hernández, perante a pressão de Renato Sanches, varia no corredor para a direita, para Sérgio Roberto, encosta a linha lateral, dá para Traoré, escapa a Nelson Semedo, mas não passa para o William, chocaram os dois. E imagine-se, quem é que ficou mais combalido, Nuno Perlouro? Foi o William Carvalho, é um autêntico martelo pneumático, na boa expressão da palavra, este Traoré, grande jogador, grande porte físico. 3 minutos, acrescenta o quarto árbitro, neste caso, o quarto árbitro, Fábio Veríssimo, levanta a placa. Quem o acrescenta é o italiano Paolo Valeri, o árbitro natural de Roma de 42 anos. Atenção ao lançamento. Bola para Sérgio Roberto. Recupera Rodri. A falta ofensiva de Gerard Moreno. Livre para Portugal à saída do seu setor mais recuado. Esgarava-se ali o Diogo Jota. Levou um toquezinho do jogador espanhol. Falta para a equipa portuguesa. E está a bola transitada por Rubén Semedo. Fazer o jogo inteiro, Rubén Semedo na sua primeira internacionalização com a camisola A de Portugal. Bola para Rubén Dias. Ele que nesta segunda parte foi o seu companheiro do ex-defensivo, trazendo para Patrício. Aí está Patrício. Ele que 10 anos depois, Rui Patrício, reencontra a Espanha com quem se estreou nesse 4-0 aplicado por Portugal no Estádio da Luz, também num jogo de preparação. Aí vem Portugal. João Cancelo no atraso para Rubén Semedo. Outra vez para Patrício. Aí está o guarda-redes do Wolverhampton. Parto da pequena área, movimentando de pé esquerdo, o seu pé dominante na direção do Diogo Jota. E leva-se bem Sérgio Roberto. A bola na frente para João Félix. Vai ganhar. Sai a jogar. Caiu Dani Olmo. Ainda João Félix. Um túnel no adversário. Que pormenor agora de Diogo Jota. Vai embora Diogo. Já tem o apoio de Renato Sanches. Ainda Diogo. Tirou. Lado da baliza da Kepa e a canto. Que jogada magistral. Mas é um toque sublime ali do Diogo Jota. Ali com um toquezinho de calcanhar. A desviar um adversário do caminho. Depois a galgar vários metros. A tentar rematar a bola embatida. Na muralha defensiva espanhola, é canto para a equipa portuguesa. Aí está o canto à direita para Rubén Neves. Estamos a um minuto de acabar em Alvalade. 0-0 no placar. Levanta Rubén Neves, bola na área. O cabeceamento vai ser falha! Inacreditável! O que falha João Félix na cara do golo ao segundo poste. Tenho dúvidas se o árbitro assistente assinalou pontapé de baliza ou fora de jogo. Mas de qualquer maneira, não pode falhar aquilo no Perlouro. Não pode. Não pode, mas não estava fora de jogo. Foi um pontapé de canto bem batido pelo Rubén Neves. O primeiro cabeceamento do Rubén de Semedo. E ali no segundo poste, junto à base do poste, João Félix com o pé furado, com o pé roto, a não conseguir emendar aquele que seria o golo da vitória da seleção portuguesa. Bem, que perdida monumental. O jogo está a acabar. Já vou... A reação, quer do Vítor Martins, quer do Luís Cristóvão, ataca a Espanha, bola para fora, falta a beneficiar, aliás, lançamento a beneficiar Portugal. Arremesso já efetuado, bola para Renato, está a ser puxado, sai a jogar ainda Portugal, recupera a Espanha, perto da área portuguesa, Rodri Hernández, muito bem a rodopiar, colocando para José Gaiá, no atraso para Sérgio Ramos, ainda Sérgio, adiantando a bola para Dani Olmo, atenção à entrada de Cancelo, mas já não há tempo para mais, termina o árbitro, Paulo Rossi apitando pela última vez na noite de Lisboa, na noite de Alvalade, Portugal 0, Espanha 0, cumprimentam-se os artistas no relvado, não presumo, Luno Perlouro. Cumprimentam-se os artistas, é o final de festa neste jogo 37 entre Portugal e Espanha, que termina empatado, oitavo empate entre os dois países, entre as duas equipas em solo português, e mais de 40 jogos depois a Espanha volta a não marcar num jogo de futebol. É o final de festa bastante tranquilo, não há qualquer tipo de escaramuça. Fica também a notícia do dia, o público a regressar às bancadas de Alvalade, certamente satisfeito com a possibilidade de voltar a ver um jogo de futebol, um pouquinho mais triste provavelmente por Portugal não ter conseguido vencer, mas também não perdeu, o que é bom sinal e sem dúvida um bom teste para a dupla operação que se avizinha aí frente à Suécia e também frente à França. Muito bem, antes da análise, Vítor Martins, Luís Cristóvão, vamos à análise desta perdida monumental de João Félix. Luís, podes começar. Eu creio que a bola, quando embate no relevado, perde um pouco de força. Não sei se há ali assim algum, como por ser até junto da baliza, se houve ali esse pormenor que, creio, traz João Félix, que ia pronto para a bola batendo no relevado, poder empurrá-la para o fundo das redes. De facto, não fica bem na fotografia, mas creio que terá essa desculpa, tendo em conta o que podemos ver na repetição. A bola realmente a bater no relevado e não ganhar força suficiente para ir na trajetória onde estava também a perna de João Félix. Viste da mesma forma, sim, Vítor Martins, da mesma atenuante? Forma. Há de facto essa atenuante, não sei se ali um tufo de relva travou o trajetório normal da bola, e quando o Félix faz o take lateral para lhe chegar, a bola acaba por sair mais baixa do que aquilo que ele levava à perna e perde de forma monumental a oportunidade de ouro que fechava, de facto, este jogo de uma forma superlativa para Portugal. 0-0, termina o duelo ibérico entre Portugal e Espanha, ao jogo 37 então. Nem Portugal nem Espanha fizeram uma espécie de tira-teimas depois desse empate a 3 no último encontro no Mundial de 2018. Segue-se para Portugal no domingo, França para a Liga das Nações e de hoje uma semana também aqui em Alvalade, regressando a Portugal, o jogo com a Suécia. Pela frente, a Espanha também na Liga das Nações vai receber a Suíça e depois vai a Kiev defrontar a Ucrânia. Mais duas ou três notas antes de avançarmos para termos as entrevistas na zona de entrevistas rápidas da RTP, a estação de televisão que transmitiu a partida. Cristiano Ronaldo e vários outros futebolistas internacionais da Juventus podem ter desrespeitado as regras de isolamento sanitário por causa do Covid-19. As autoridades italianas de saúde anunciaram que já notificaram a justiça desta situação. Porquê? Porque estes internacionais de vários países, entre os quais Cristiano Ronaldo, deixaram Turim no início da semana para se juntarem às seleções nacionais dos seus países, apesar do protocolo de isolamento imposto pelos dois recentes casos de Covid-19 no campeão italiano. Cristiano Ronaldo, Betancourt, Quadrado, Danilo, Paulo Dybala, Buffon e Demiral não esperaram por resultados que só hoje foram conhecidos e viajaram para as respectivas seleções. Ou seja, isto já foi comunicado às autoridades de justiça de Itália. Meus caros, não há ainda indícios de que possamos ter a zona de entrevistas rápidas dentro de instantes, por isso mesmo, acho que, José Pedro Pinto, podemos avançar para as escolhas dos comentadores da Antena 1. Muito bem, vamos então ao melhor, quer para o Luís Cristóvão, quer para o Vítor Martins. Luís Cristóvão, o melhor deste Portugal 0, Espanha 0, na tua opinião? O melhor em campo, para mim, sem grande espaço para dúvidas, Dani Olmo. Olhando para a seleção portuguesa, Rui Patrício está em grande destaque com as defesas que faz e eu responsabilizo um pouco William Carvalho pela boa segunda parte de Portugal. Mas no topo do pódio, Dani Olmo. Vítor Martins? Relativamente ao topo do pódio, nem poderia ser outro. De facto, Dani Olmo foi o grande responsável pela dinâmica ofensiva que a Espanha criou nos primeiros 25 minutos. Esteve muito perto de marcar por duas ocasiões, ainda fez uma assistência.